O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, meus amigos, tá no ar a edição do Estádio 97 pela Energia 97, sempre em nome do Grupo Esser. Um nome construído com história. BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Benegripe é gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde a todos vocês aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. E aí? Grande abraço. Tudo certo aí? Tudo bem. Tudo bom? Tranquilo aí com os senhores? Tranquilo. Tranquilo, Dodô. Beleza. Graças a Deus, tudo bem comigo e com o Matheus. E na Cantareira, tá? Ah, lá não sei não, viu? Tá, não tá chovendo mais lá, viu? Certo. Tá baixando mesmo. Ventou! Imagina, mano. A Cantareira já tá 80%. Oh, seu... Não, senhor. Quanto? Nós caiu 80. Não, 20%. Mano. Domênico, não abraça essa ideia não, tio. Bagulho eu também acho. Sabe por quê? 20%. Os caras começam a falar, se os caras começam a falar que tá com 80, mano, aí os caras começam a despejar água. Tá certo? Com um balde na rua. A população não sabe, o mano. Ou tá seja, certo, o pessoal acho, começa, mano, a desperdiçar. Vai nessa. Ô, mas falaram que não tem água e morreram dois caras afogados, sumiram lá, mano. Pô, tá estranho esse bagulho, hein? Ah, foi na Billings, tá bom, desculpa. Bom, na Billings. Senhores... Mal Domênico, tá 80%, vai na minha. Não tá, não. Tá sim. Vamos lá. Acabei de ver hoje aí, ó, as coisas, da 20... Mas você tava na represa? 20, 21 e pouco, o Tietê, e a outra 78, acho que por cento. Tá feia a coisa. Tá feia coisa. Ô, Domênica, eu estou 90% sua mãe. Encharcada. Sua mãe. Eu olho pra você e fico 100% encharcada. Ah, mas não sei que você tem esse fetiche comigo, viu, Bordão? Por quê? Ó, se olha ó. No espelho pelada. Olha aí, ó. O quê? É, esse aí que você tem um fetiche. Serve, o Mota é o plug igual o meu. Não encaixa na tomada. Encaixa, isso aí encaixa sim. Marca na dele pra você ver. O Mota é uma menina linda. O Mota gosta de homens também. É? Ele gosta de mandar bala. Porque você também gosta? Não, eu não. Você eu falou tô... também... Não, eu moro também que nem você. Ah, eu não sou não, você está equivocado. Eu não sei. Eu não falei nada. Mas você está falando que igual em mim, ué. Eu não exponho os meus romances, sou um cara você, reservado. Vocês vão matar o mano aqui. O que foi? Nossa. Por que matar o mano? O mano atravessou a espirra, velho. Quer que matar o moto? Olha essa camisetinha que ele veio, que ele dormiu com ela, olha. Cadê? Camiseta desbençada. Olha, uma camiseta do Mickey. É moda, mano. É moda. Camiseta desbençada. Como que é uma camiseta desbençada? Olha o meu computador aí, ó, seus trouxas. Você viu, aconteceu um milagre aqui agora, um milagre. A segunda espira que ele tá comendo. O Benjamin pegando coisas que ouvintes trouxeram. Isso é milagre, hein? O ouvinte trouxe. Eu perguntei pro ouvinte, veio aberto ou lacrado? Ele falou lacrado. Lacrado acreditou. Mas se vem aberto, coisa caseira aberta, eu não como não. Ele acreditou. Olha, vou dizer uma coisa só pra vocês. O cara tava fazendo coisas, capim. Com honestidade total, ai, quero dizer o seguinte pros senhores. Ó. Seu Bento. É por aí. Vamos lá. É. E aí, seu Bento? Santos aqui, vamos lá, vai. É por aí. Né, Lodinha? Oh, tudo bem, gente? Esse Domênico. É, gente, olha, o assunto da semana... Não marca na minha, não. Continua? Continua o Robinho, continua a renovação do Ricardo Oliveira. Continua tudo igual. É. Olha! E olha, não sei, mudou, viu? É o gato subindo no telhado. Não é o gato, hein, mas eu recebi aqui, não sei se... Acho que vocês devem ter recebido também no WhatsApp de vocês. O contrato? Você viu isso aí? Não, é, bicho. Contrato do fake. Ricardo Oliveira? É fake? Esse contrato é fake. Então... Como é que o cara vai botar o contrato não sei. No WhatsApp? Não sei, né? Aí, então, e o Benjamin falou que é fake, então tá bom. Mentira. Oh, mas isso aí é um absurdo não também. Não que ele não possa ir com o Palmeiras, mas que esse contrato não é, mano. Acreditar nisso aí é sacanagem, né? O cara manda um áudio sem foto, sem nada, falando, não, eu vi o Ricardo Oliveira. É. Ah, acho que tem que ter fonte certa, né? Nossa, é não. Lógico, né? E a Rose? Não, não vi nada. O Ricardo Oliveira tem problema do Grêmio. O quê? É a Rose? É, foi a Rose da Quitanda lá perto, lá da João Dias. Foi ela que falou, né? Não, então, e diz o presidente do Santos, o Modesto, falou o seguinte. Acho modesto. E só falta assinatura. Ah, só isso. É que diz que tá o vice-presidente do Santos assinar e ele tá nos Estados Unidos, né? Mas é legal. Só... Aí é que tá, né? É legal. Só falta assinatura, é legal. É só assinatura, né? O que dizem lá no Santos é que esse presidente... Só assinatura e o dinheiro, né? Esse vice estaria viajando assim que ele chegar... Que se coloca a assinatura. Agora é estranha história, hein, cara? Não é isso, velho. O Ricardo Oliveira também tava treinando hoje, não foi pro. Foi na academia lá, junto com o Robinho. Saiu mais cedo, o Robinho tá dando uma segurada aí, né, Gê? Mas enfim. O Grêmio quer ele também. Sim. Uma galera querendo agora Cruzeiro, o Ricardo Oliveira. É, o bando de paga-pau, né? Cruzeiro, Grêmio, São Paulo. Gê. O time que ia cair. Palmeiras. Hein? Até que tem um elenco bom o time que ia cair, hein? Ah, tá pagando um pau pra nós aí, ó? Não, o seu time caiu, é diferente. Até que não caiu nada. Não tá caído, não, filho. Então, dê graças a Deus pra gente, né? Não, graças a Deus não. Precisa mais. Faz uma placa do Thiago Ribeiro lá, trouxa. Não, se empatasse o jogo, nós não caía. Desculpa. Faz uma placa do Thiago Ribeiro. Faz a conta aí, não sabe fazer conta, trouxa. Vocês vão tomar um gol ainda. É, aqui, tomar gol. Mas, seu Bento, não dá pra ficar nesse papinho e fomentando. Tem conversa, não. Hipótese, papinho. Meu, vai lá e pronto. Mas que vai ter um desmanche do Santos depois de domingo? Vai. Mas bem já. Sem dúvida. Mais um? É só mais um, velho. Mas é perigoso, né? Mas é só mais um. Mas é uma realidade. Mas é melhor sair com o título. Pô, né? Ganha o título do domingo depois, pessoalmente. É, momento. Como é uma vergonha, viu, Domingo? Os caras cobram 20 e poucos pau pedaço e não consegue segurar jogador. É claro. Não ganha nada. Vai ganhar porra nenhuma, não. Que ganhar. É claro que. Não. É claro que estão esperando terminar o Campeonato Paulista. Mas não tem outra saída. É isso que tem que ser feito. O Lucas vai no meio do ano. Mas, RG, tô mentindo? Quanto que tá o pedágio da Imigrantes ali? É 22 e pouco, não é? Mas o Santos, cara, 22 conto. O Santos não 22, tem participação, né, com a empresa do pedágio. Ô, RG, deixa eu te falar. O Santos tá contratando um menino. Tá contratando um atacante do Ituano, um tal de Cleison, né? Que jogou ontem contra a Portuguesa. Sim. E destruiu com a Portuguesa. Cara, destruiu com a Portuguesa, tá eu e o Mota, né, Mota? Destruiu ontem, foi o juiz. Né? Eliminou o jogo da voz. Pênalti absurdo. Ô, Zaidão, eu gosto muito de você. Você é um cara santista que gosta da luz. O Mano também, mas eu vou falar. Foi um minuto ontem, antes. Tava 1-0. Tomou a virada. Não, saiu perdendo de 1-0, empatou, perdeu de 2-1. Mas um minuto antes. Perdeu de 2-1. Um minuto antes do que o Zaidão falou aqui, que realmente não foi pênalti. O Valdomiro fez um pênalti no cara absurdo. Mas que se dane, não viu, ponto. Tudo bem. Deixa o saco. A Portuguesa é uma porcaria. E vai ficar pior ainda. A porcaria foi roubada, pô. Deu Ituano. 2-1 pro Ituano? 2-1 pro Ituano. E vai ficar pior ainda. O primeiro jogo foi 1-1. Com os caras que estão querendo entrar no Canindé, hein? Cuidado, Canindé. Eu tava assistindo o primeiro tempo, eu só consegui ver o primeiro tempo, Portugal. É ruim, né? Perdeu um gol cara a cara com o goleiro, a Portuguesa, velho. Eu vou dizer agora. Perdeu outro no segundo tempo. Perdeu de novo? O mesmo cara. Olha, aí não dá, hein? Aí é difícil. Ó, Domênico. E o Luiz Paulo Rosenberg ontem falou que em 2020 a Portuguesa está lá na Libertadores. Bom, ele é um grande sonhador, eu espero que ele tenha gesto. Agora eu vou falar uma coisa. A Portuguesa Esportes, os homens que estão lá dentro, que eu tô sabendo que o presidente estão querendo derrubar, esse presidente já entrou, já abriu o olho, já viu o valor do Canindé, não vender por menos que vende, não se curvar a partido político que tá querendo se encostar lá. Agora, cuidado, gente. A Portuguesa tem que aceitar rapidamente a proposta do Audax aí pra disputar a terceira. Aceitou. É, mas deveria... Ô, Domênio, tira o hino do Santos, pelo amor de Deus. Fala da Portuguesa, o hino do Santos, dá nojo, né? Isso. Lá em Santos, por exemplo, ó, Azedão, lá embaixo tem a Portuguesa Santista. Mas não é Santos. Tá bom, tudo bem, mas qual o problema? Perdão. Aliás, onde tá a Portuguesa Santista? Faz tempo que eu não ouço. Em Santos. Não, em que divisão? Só lá, viu? Lá embaixo, só lá. Deve estar na terceira ou quarta de São Paulo. Ah, caramba. O Mota já brincou. Você assistiu o jogo do Urico Mursa? É, lá, Urico, Mursa. Urico, não é U? U. E o Jabaquara é melhor do que a Portuguesa Santista. Que Jabaquara, o time do Jabaquara. Ah, chegando. Com certeza. Era bem melhor. São Palmeira. A nós, você fala. Sim. Fala de nós. Vai a campeão. Fala de nós aqui, ó. Nós aqui, ó. Campeão. Fala de nós. Esperar mais um pouco. O jogo da TV de hoje. Tem que esperar mesmo, que não ganhou nada ainda. E hoje não teve jeito, o cara tem que passar o jogo, ganhou, né? Ganhou o respeito do Brasil. Não, mas não ganhou o título, né? Calma. Hoje a Globo vai ter que passar um o RGT, jeito, passar o jogo RGT, do Palmeiras. Vai passar nós lá. O Palmeiras chama hoje de RGT. Por quê? Quando ninguém transmite, nós passa. Agora a Globo quer. Por quê? Por quê? Ô, Jojo, eu vou assinar a manchete hoje em protesto. Mas a Globo vai passar ou não? Vai. A RGT vai. Lógico que vai, gente. E o índice de audiência? E o Verdão... É o Palmeiras, viu, mano? Não é qualquer coisa. Palmeiras, fala aí, campo, que continua bem. Time então, reserva, isso mesmo, totalmente reserva, né? Totalmente reserva. É melhor do que o ano passado, hein? Ó, reserva aqui. É melhor que o ano passado, hein? Lógico que é. Vai com Jailson no gol. Jailson. Ayrton. Tô gostando desse time. Tóbio. Eu não gosto, é do Jackson. Tóbio. Não, mas o Silvio Santos não dá pra ele fazer um. Jackson. Esse da Jackson. Tá. E Vitor Luiz. Como? Vitor Luiz? É. Ah. Aí no meio Vitor Ruim. Tem Amaral. Como que é, vovó? Ah, Vitor Ruim. Não, não, é bonzinho. É bom. Deve ser bonzinho, deve ser legal. O jogador é bom. Essa véia é corneteira, vovó. Amaral. Nós temos que dar um tempo. Os moleques da base tem que. Tudo é bom. Tudo é bom. Aí vem Renato. Aí, bom também. Kelvin. Kelvin. É. A Mendoza melhorado. Alan Patrick. Aí o ataque vai com o Raider. E Gabriel Jesus. Agora, veja bem, o nosso querido Yuri Cristaldo. Nem no banco, nem não, pra tá jogar. Mas ele tava machucadinho. Ah, então é isso, vovó. Então me surpreendeu mesmo. Eu li a escalação e falei, gente, posso estar machucado? Então... Tem que botar o Jesus pra jogar os 90 minutos do jogo. Vai jogar hoje, então, vai começar. E outra, esses campos ruins, ele tá acostumado a jogar, porque no Sub-25 ele jogava já. É, o gramado é fofo e pesado. Tá com a boca cheia. Exatamente. Agora, ó, vai ser bom pra ver o parou o treino várias vezes aí, testando o gramado. Falou, gente, vocês têm que chutar mais forte. Ele chutando no gramado, como é que ele pegava no gramado e fazia aonde assim? Aonde vai ser o jogo aí? Lá no Moitinho. Lá não sei aonde. Mas então, lá em Sampaio, é no Castelão? É no Castelão? Não, é no Castelão da cidade deles, não é aquele Castelão que foi da Copa. É o Castelão de Imperatriz, não é isso? Isso. Maranhão. Na Copa não teve jogo no Maranhão, espero, mano. Não, índio, é que tem o Castelão e Fortaleza. Ah, tem outro Castelão. Espero que mesmo com esse time... Não viu a Copa? Time totalmente reserva, o time B do Palmeiras, que o Palmeiras traga pelo menos 2-0, tá ótimo. 2-0 de lá, tá ótimo, vamos embora. Vai ser 2-2, eu acho. Não, vamos. É a opinião da vó. Não, 2-2 não. Nessa fase já elimina? Ainda elimina. Ô, Domênio, sabe quem joga no nosso querido e não menos retumbante Sampaio Corrêa? Que tinha o goleiro Juca Baleia, que na época da Parmalat, que jogou pra caramba aqui. Aquele Robert, centroavante, que jogou no São Caetano, no Palmeiras, foi pro México. Ele ficou com o mimimi lá, quando o Wagner Love veio. Ruim de bola. Lembra? Ele fez dois gols lá na Vila. É esse mesmo, é bem lembrado. Ele é ruim. Lembra? Você lembra? Eu tava lá na Vila. Esse que ele meteu um petardo lá fora da área, fez um golaço. É horrível, ele se vê que contra time grande é ruim. Então tá Corinthians. Bom. Antes do Corinthians, devo dizer que aos senhores o seguinte, que o Estádio 97, ele vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte com o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, meus amigos. É, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Benegripe, é gripe, Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. E Grupo S, um nome construído com história. E também, né, o Benjamin vai com o primeiro recado agora de Perfect Brasil. Perfect Brasil, amigão. Olha, você sabia... Que a suspensão de um carro tem muito mais peça que o amortecedor, sabia, Motinha? Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado, mas não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. E você sabe o que é isso, Moto? Não. É o que faz o seu carro rodar com segurança e o melhor. As peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, amigão, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. E mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores, ou seja, Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Mandar um abração lá pro Gerson, mandar um beijo pra Nancy, pra Débora, um abraço pro seu Pedro e pra toda a família Perfect, Dodozito Psicodélico. E aí, seu Bento? Corinthians. Coringão, mano. For me, Corinthians. Pô, como faz falta quando o Corinthians não joga, cara? É. Ah, na bola não tem assunto, velho. Tô sentindo a menor fala com você. O Corinthians não joga o futebol, São Paulo, só que joga o Palmeiras. O futebol tá xoxo, velho. Tá xoxo. E tá chato mesmo, mas não é por causa disso. E o Corinthians tem que tentar, né? É. O Renato Augusto, o Elias, que tava, nem treinaram direito a semana inteira. É. Vão voltar a treinar amanhã, na sexta-feira. É. E é isso aí. Fala do Guerreiro, pô. E o Guerreiro? O Guerreiro, então. Isso que eu ia perguntar pro... Fala do Real. Guerreiro tem que renovar, pô. Todo dia o Guerreiro. Fizeram até hashtag, site... Tá, torcida, tá acabando o prazo, a mano. A torcida tá se mobilizando. É amanhã, tá igual o brasileiro na Indonésia, mano. O Edu Gaspar tá indo uma entrevista. Ele foi pro inferno. Ele tá lá campulheta lá virando. Não, o brasileiro já foi. Já foi, então. Já foi pro saco. Agora a ampulheta não vira. Tá voltando já. O brasileiro tá voltando pra casa. Fala aí, Edu Gaspar, né? Que feio, né? Ontem eu liguei pro Edu pra saber se era verdade, que eu achei que era brincadeira, era verdade. O Edu mora aqui em Perdiz, segunda-feira ele foi almoçar. Ah, que ele foi hostilizado? Foi com os filhos, pequeno, com a mulher. Entrou no restaurante ali perto da casa dele, onde ele vai sempre. Tinha uns torcedores do Palmeiras almoçando e tal. Lógico, isso não é a torcida do Palmeiras, são alguns caras. Ofenderam o cara. As crianças, a filha do Edu chorando. As pessoas xingando. Troco do que é isso? Porque a troco de que são imbecis, RG. Xingando, o imbecil precisa de motivo. O cara, ele teve que sair do restaurante com as pessoas gritando. Não, e ele foi ainda até a mesa e falou, pessoal, eu tô com minha família, nada a ver. Não falou nada, o cara tá lá. Que isso. Teve que sair do restaurante com a filha chorando e o caramba, brincadeira. Mas imbecil, ele não precisa de motivo pra praticar alguma imbecilidade, tá certo? Imbecil não precisa de gente aí. Repete essa frase. O verdadeiro imbecil, ele não precisa de motivos pra praticar imbecilidade. Falou tudo, mano. Ele já é um imbecil por si só. Vídeo, lógico. Tá certo? Porque, não, mas é verdade, ô Benjamin. É que infelizmente hoje, volto a falar aqui, cara. Tem gente que leva o futebol de uma maneira assim que não deveria ser, cara. O futebol é entretenimento. O futebol deveria ser o lazer das pessoas. Agora, a partir do momento que você começa... Né? Não, esse tipo de imbecil, Mota, que ofende uma família que tá ali almoçando... Uma criança. Que não fizeram absolutamente nada. Porque numa dessa o cara representa um outro clube. Esse tipo de cretino, na boa... Esse cara tinha que morrer, tá certo? Da pior maneira possível. Não, também não. Tinha sim, tinha sim. Tinha sim. Mas um dia ele encontra, mano. Um dia ele encontra alguém malandro. Tá então, um dia ele pega um malandro e aí acaba ele. Então, falando de futebol, então, o Edu Gaspar falou sobre o Guerreiro que estão tentando chegar num acordo aí, né? Cada está otimista e cada um vai abrir mão de alguma coisa pra poder chegar num acordo. Mas, Mota, o negócio é o seguinte. Sobre o Guerreiro, né? Pra convencer o Guerreiro, você tem que pegar um vídeo assim... Liga lá no NetDeal, esses canais que passam coisas dos países. Aí você liga lá no Peru. Peru, Domênico Gato, tem lhama. Não fala mal do país. Tem artesanato, mas é verdade. Cara. E tem veia lhama, também, menina. Artesanato. Comida boa lá também. Machu Picchu. A comida é boa. O Aguinaldinho, tem o quê? Tem veia. Veia? O Peru tem veia. Mas o negócio é o seguinte. Esse tipo de coisa, o Edu mostra assim pro Guerreiro, fala, Guerreiro, aqui ó. Aí ele coloca, Cazone e Alphaville. Coloca lá. Filha da Monique Evans, tá certo? Não é coloca mais, lá. É outra. Então, agora. Mas já salgou. Se não fosse jogador do Corinthians, sabe quando ia pegar? Nunca. Aí por aí, mano. Carrão preto importado, velho. Fala, porra, sua mano. Vida lá era bem essa. Dado. Artesanato, Machu Picchu, comida pimentada e lhamas, tá certo? Aqui, ó. Fama, status, idolatrado e como se fosse um semideus. Sendo assim, velho, o cara, pra trocar tudo isso, o cara tem que ser muito besta, cara. Tem que ser muito besta. O Guerreiro deveria assinar a proposta que o Corinthians fizer pra ele, independentemente de saber o que tá no papel. É. Tá certo? Deveria confiar no Corinthians, que o Corinthians foi o time que realmente colocou o Guerreiro na vitrine. O Guerreiro até chegar no Corinthians, Motinha, era um nada, era um ninguém. Jogava na Alemanha? Ah, ok. Quem conhecia o Guerreiro? Mas ele não deu um título pra vocês, mano. Quem escolhia o Guerreiro no draft ali no videogame? Que bobagem, tá certo? Mota, ele deu o título pro Corinthians, ele ajudou, ele participou. Ele participou. Ele fez parte de um contexto. Foi pago pra isso também, né? Tá certo? Ele não fez um favor. Ele não fez um favor. Ele foi contratado por isso. E digo mais, o Corinthians, quando contratou o Guerreiro, Mota, ele pagou 3 milhões e meio de euros num jogador que ninguém apostava. A gente mesmo aqui, quando o Guerreiro chegou, Benjamin, nós falávamos, pô, mas o Guerreiro É o camisa 9 que o Corinthians vai trazer pra disputar o Mundial no final do ano. Você falou refugo, mano. Trouxe e deu certo. Qual é o preço justo pra pagar o Guerreiro hoje, mano? Foi a dengue, hoje, ele tava sumido. Com a alta do dólar, 4 milhões tá de bom tamanho. De dólares. Mano. De dólares. Tá. Ninguém de falava do Guerreiro, até vinha dengue e 12 milhões de reais. São 12 milhões. É, mas é evidente. Então, mas é um jogador que hoje vale isso, Domenico. Infelizmente, hoje vale isso. Apesar de eu achar que... Mas o Corinthians conseguiria achar um atacante por esse preço hoje? Com a qualidade do Guerreiro, não. Então... Fala aqui no microfone. O Guerreiro? Vale quanto? Você falou muito mais. Quanto? Muito mais. Você falou assim, ó, com a mãozinha. 10, 12 milhões de dólares, tá bem pago. 12 milhões de quê? Dólares? Meu Deus, né? Você tá fumando o quê, ô? Não, idiota, você não viu o programa? Eu combinei com o Domenico. Só porque ele foi comigo no jogo. Não é que eu tenho que ver o programa. Eu tenho que ouvir o programa. Isso aqui é rádio. Só um minuto, pra deixar informação, mano, você que sabe. Quanto o Guerreiro quer? O Guerreiro, a pedida inicial era de 7. Milhões de dólares. Isso, mas o empresário falou que já aceita negociar. O Corinthians ofereceu quanto? O Corinthians, naquela época, Domenico, antes da alta do dólar, o Corinthians estava falando de 4 milhões e meio. E não aumentou mais. Não, aí depois estacionou a conversa. O Corinthians não tinha nem como aumentar a proposta, Domenico, sendo que tá devendo um baita dinheiro. Eu tô te perguntando por causa disso. Não, naquela época, cogitou-se essa hipótese de pagar em torno de 4,5 de dólares. Certo. Só que é complicado, Domenico, porque o Corinthians ele já deve... Mas na época o dólar era menor, né? É, o valor era mais baixo. É, mas o Corinthians, antes de pensar em renovar com o Guerreiro, Domenico, o Corinthians ele tem que quitar alguns débitos ali com jogadores que estão jogando no elenco. Ó, Danilo, Renato Augusto, Elias, o Jadson, o Ralf. Tem uma série de jogadores ali que precisam ainda receber uma parte do pagamento que o Corinthians ficou de pagar e não pagou. E o Guerreiro ele tem que entrar no segundo escalão. A negociação, a renovação do contrato do Guerreiro tem que entrar na segunda parte da negociação. A primeira, o foco principal deveria ser quitar os atrasados com os demais atletas, porque querendo ou não, o elenco do Corinthians não é composto só pelo Guerreiro. Acho que tem que prestigiar um time que vem jogando bem, um time que chegou onde está até agora aí, pelo elenco que tem, não somente por um jogador. Com todo respeito ao Guerreiro, volto a falar aqui, é um cara que faz falta quando não joga? Concordo, faz muita falta. Só que a diretoria do Corinthians precisa abrir o olho, porque se renovar o contrato do Guerreiro, sendo que tem atrasados ali, com Renato Augusto, Jadson, Elias, Ralf. Vai gerar um mal-estar, vai dar uma azedada, rapaz. Haja Eno pra solucionar o mal-estar. Passa aí, beija, passa aí. Beija. Olha. Benjamin tá te ignorando. Tudo bem. Olha isso, Armaci, dentro de campo, né, com a diretoria, muitas vezes não se entende com o treinador. Mas o... Pingando óleo na cara do cara. O São Paulo... Você fez aqui, ô. O São Paulo... Olha a zona que você fez aqui, costuma vender bons jogadores, né? Dessa vez é o Rodrigo Caio, rapaz, 15 milhões de euros... Atlético de Madrid, segundo informações, a proposta tá lá. Rodrigo Caio. 15 milhões. Atlético de Madrid? E é jogador remarcado, hein? Mas ele manda levar, hein? No ano passado teve uma proposta do Mônaco por 20 milhões. É, então, mas aí machucou, aí caiu, né? Vende logo, velho. Bom preço, Mônaco, valor, Mônaco, Mônaco. Mônaco. Mas hoje, 15 milhões de euros. Se eu sou o São Paulo, eu falo assim, você quer pagar 15? Messi Bocu ou Messi Bocu? Leva pro 14. Não. Cadê, é hoje. Cadê a gritaria que o empresário, que empresário é ruim, né? É, o empresário é bom, porque esse aí tem que embalar e levar ele lá. Ele 90% é de São Paulo. É bom, não. Problema lei, é Pelé, eu sou um empresário. Ele 90% é de São Paulo, a lei Paulo, Pelé, gente, atrapalha. A melhor negociação é ruim. Aí... Ele é 90% de São Paulo. É 90%? Tudo isso? 90% de São Paulo. Então parabéns, maluco. Os outros 10% foi pro médico lá que fez a cirurgia. Mas é o seguinte... O Rodrigo Caio, sim, ele é muito criticado muitas vezes aqui, ou seja, de uma forma geral, tem às vezes alterna bons e maus momentos. E eu vou dizer um negócio pra vocês, o Rodrigo Caio, se for pra Europa, vai se dar bem, vai ser sucesso. Por exemplo, o Miranda, quando foi, a gente falava, ah, bom zagueiro e tal, mas vocês concordam que a realização foi melhor que a expectativa em termos de Miranda na Europa? Hoje ele é um dos melhores da Europa. O Rodrigo Caio tem certos atributos técnicos. Rodrigo... Ele é um cara que ele joga bem de zagueiro e pode jogar bem também de segundo volante. Ele é versátil, ele corre, ele tem muito para se dar bem no futebol europeu. Acontece que o São Paulo... Essa é a primeira proposta. Isso que dizem que é a primeira proposta. O São Paulo quer mais. Sim. Embora esses 15 milhões de euros aí caíssem como uma luva, porque o próprio Aidar disse... E, aliás, vem das contas dívidas, do São Paulo. Né? Porque o São Paulo, se eu não me engano... Ele tem uma dívida de curto prazo pra vencer recente aí, agora há pouco, aí daqui a pouco aí tá pra vencer uma dívida de curto prazo, altíssima, dívida de banco. E São Paulo, pra poder equilibrar as contas do ano, precisa fazer uma bela venda de jogador. Agora, se vender o Rodrigo Caio por uns 15 milhões, ele vai precisar fazer mais algum outro negócio com o jogador, beliscar mais uns 8, 10 milhões por aí em algum outro jogador. Isso ainda não seria o suficiente, Sombra. Não, o que se diz... Olha, gente, você vai falar de 20 milhões de euros, nós estamos falando aí de 66 milhões de reais. É dinheiro, hein? Se está previsto um déficit de 53 milhões de reais para o ano... Já paga. Já dá uma equilibrada nas contas do ano. Dá uma equilibrada. Agora, tá certo o São Paulo? Tudo bem. Se você vira um clube que você já aceita de primeira, vamos esquecer o Lucas. Teve uma primeira oferta... Manchester United. Do Manchester United. Porra, depois, cara. E se eu não me engano, o Wagner Ribeiro teve total influência nisso. Chegou... Não, pera aí. Fez contato lá com o dono do PSG, falou... Meu, estão levando lá pro Manchester, não sei lá. Para tudo. Aqui o cara paga muito mais. Vocês concordam que a grana que o Lucas foi vendido? Sensacional. Foi sensacional. É lucras mesmo. Lucras bastante. Lucras. Você nunca vende. Logo na primeira. Nunca na primeira. Lógico, você faz o charme. Se chegasse alguém com 15 milhões de euros lá pra levar o Lucão, fala, mas vai. Apesar do Lucão poder ter futuro. Mas vai. Vai. Não, até porque o São Paulo precisa desse dinheiro, a verdade é essa. Sempre na história do São Paulo. Pra fechar as contas. Precisou vender jogador pra fechar conta. E outra, esse menino voltou tem pouco tempo e a gente não viu se ele recuperou na plenitude ainda. Tomara que recupere. Não, recuperou. Mas tá ótimo. Mas tá bem. Tá ótimo. Jogando o bem. Departamento médico cuidou dele. É excelente. É que ele jogou poucos jogos, vai, Sombra. Você foi sincero. Foi tratado com o melhor da medicina. Lógico. Quanta seu vagina, cinismo. Cara. Cinismo. Pô. Não é verdade? Lógico, tem que vender. Vocês são muito... Infelizmente não dá mais... A verdade é o seguinte, não dá mais pra segurar a molecada. Ah, os caras que cuidam de joelho de jogador no São Paulo... O moleque do Santos que tá fazendo sucesso, vai embora. São os caras que são convidados pra... Meu, são os caras que são convidados pra trabalhar em Nova York. Doutor Gerard Sayan, que operou o Ronaldo Gordo. Que beleza. São os melhores. Você viu do Fluminense lá? Fez três jogos. Já levaram o pai do cara pra conhecer o Barcelona. E o São Paulo, pra pagar dinheiro, vai ter que vender. Né? O São Paulo tá numa situação que... Nesse momento, o Rudy enfia o dedo no nariz do Mota. Não, eu tô carinho. Falando, né? O Mota, de certa forma, não reclama. Eu não. Vejo até que ele mostra uma carinha meio de prazer. Sabe depois que é isso, eu Sombra? Faço o que eu quiser com ele. Comentários no Very Hard, ó. Ele tem que tentar fazer. Então, e comentando. O São Paulo tá desde agosto do ano passado sem patrocinador. Né? Então, o São Paulo precisa desse pato, dinheiro Sombra. De alguma forma. Ó o pato, né? Vai lá. Eu acho muito importante... Não, eu tô fazendo pato. A máscara do pato quando faz gol. Máscara do pato. Não é? É, máscara do pato. Vai, o São Paulo, vai. Então eu acho que o São Paulo tem que vender. Não vai aceitar primeiro agora, mas logo pra frente vai aceitar. É, a janela é em junho. Junho e julho. Então... Então, Benja, se eu não me engano. O que tá acontecendo ali? Hein? Se eu não me engano, o cara que cuida das coisas aí do Rodrigo Caio não é o Luizão? É o mesmo. Luizão não é o braço do Jorge Machado. Não é Jorge Machado aquele? Braço não, mas eu não sei se é do Cristiano Ronaldo. Jorge Machado é o Cristiano Ronaldo. É do Cristiano Ronaldo. Eu falo quem é. É ele. É o mesmo. Mas o representante desse empresário no Brasil. São Paulo que trouxe foi o Luizão. Tá. Mas o representante desse empresário aí, que é super conhecido do Cristiano Ronaldo no Brasil, é o Luizão, hein? Que é parceiro, se eu não me engano, é o Luizão. Que era o empresário do Deco. Então veja... Eles têm 10% do Rodrigo Caio, São Paulo 90%. Então parabéns, Luizão. E outra, no Atlético de Madrid, tudo passa na mão do Simeone. Se o Simeone, a posição dele, viu o Rodrigo Caio e gostou, é porque alguma coisa boa é até é impossível não gostar desse atleta. Ele é muito versátil. O cara defendeu todas as seleções de base. Quem vendeu o Miranda, quem levou o Miranda pro Atlético de Madrid foi o Luizão. Então pode ver que tem aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando, pô, você lembra dos caras? Os caras falaram, pô, veio o Miranda, agora vem esse. Mas o futebol não precisa muito. Eu saí de casa, tava vendo Lazio e Parma. O que o tal de Felipe Anders, que era do Santos, tá jogando, e na zaga o tal de Maurício, que era do Palmeiras, dois caras que aqui no futebol brasileiro a gente vê falar, nossa... Mas lá tem que jogar, né? Não tem mimimi. RG, fala isso, Felipe Anders. O cara tá batendo mó bola no Lazio, jogando muito. O Miranda, como o Maurício não deu muita chance. É. E o Miranda tá indo embora nessa janela, não tá? Tá indo pra futebol inglês, não é? Não, o Miranda tá indo pro Chelsea? Ou pro... Chelsea e United, não era? Acho que é o Manchester. É, rapaz. Eu lembro do jogador que começou comigo no Vasco, francês muito bom. Quem? Matuidi. O Divanê. O Divanê. Exatamente. O Divanê. Era bom. Jogava muita bola. Então é isso, São Paulo tem que fazer isso mesmo. Daqui a pouco vamos falar mais aí da super revelação da defesa de São Paulo, o Lucão também valendo muitos milhões. E uma coisa importante que hoje o presidente falou, deu entrevista aí falando o seguinte. Ah, agora me deu medo. Abre aspas. Quando ele fala... Agora é o momento medo do programa... Atenção, abre aspas. Do programa, que o Aidar falou agora? A contratação de um técnico deixou de ser prioridade. Estou satisfeito com o Milton. E agora, tá vendo o que você fez, porra? Milton é o nosso técnico. Mas quando eu falei os jogadores, blá blá blá, só se aparecer o Guardiola pela frente. Agora, de certa forma, eu tenho assim, se é pra trazer alguém que acrescenta, beleza. Se é pra trazer mais do mesmo que tem no mercado, que nem eu tava lendo, será que ofereceram o Mancini, que ofereceram isso, ofereceram aquilo? Nada contra o Mancini. Dorival. Só que o técnico como o Mancini ou o Dorival, se chega hoje no São Paulo... Não dura 6 meses. Mas já chega com data marcada de saída. É que o Milton Cruz em grifo. Com um pouco mais de grifo do que o Milton. É pior. Porque não conhece o grupo. É pior. É que nem era quando contrataram. Lembra? Contrataram o Ricardo Gomes, o Carpegiani. Já chega com data de validade. Nem Franco. Contratar Ney Franco. É igual contratar o Milton. Isso do Milton Cruz é papo. É papo. Também acho que é papo. É pra ganhar uns dias a mais. Ah, o Luxemburgo vai vir. Eu acho que o único técnico hoje que não chega com data de validade no São Paulo... É o Luxa. É o Luxa. E o Luxa vem aí. Calma, vocês estão muito desesperados. Você me ferrou, porra. Não tava ferrei. Tudo certo, você foi abrir a boca, porra. Cara, você ainda me ferrou, baralho. As manchetes do Estádio 97 estiveram aqui no oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Também oferecimento de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje o Benjamin tá bom, o mano cuidou da garganta dele, deixou toda lubrificada. Como assim, velho? Lubrificou a garganta, Benjamin? Besuntei a garganta dele. Você besuntou a garganta do Benjamin? Besuntei. Deu aquela... Lubrificada. Aquela esguichada. Esguichada. Verdade, agora você viu como ele tá sentando melhor hoje? Como assim? Eu besuntei ali pra ele também. Você viu como ele tá mais confortável na cadeira hoje? Não, não tô não. É, olha aí. Ô, mano, é isso, cara. E troca de besuntação, hein, velho? Assim, eu besunto, Benjamin curte, ele besunta. Mas besuntamos, mas eles besuntam. É manteiga? Vai saber. É melhor nem procurar saber. Manteiga, lembra? Foi no último tamo de Paris, o Marlon Brando. É. Atenção, anunciantes de manteiga. Já achamos um pretexto para suas propagandas. É. O único jeito de comer manteiga é isso. Cleitão assim, cremoso. Manteiga é legal. Cleitão cremoso! Ainda mais nessa situação. Mas eu vou te falar agora. Manteiga. Manteiga é muito bom. Fala do que você quiser. Mas não agora eu vou falar com você que tá precisando. Você é tudo errado comigo. Agora. Eu sou errado, sou também. Eu vou falar com você. O som é tudo errado também. Agora eu vou falar. Você é o certo. Todo mundo gosta de manteiga e você que é o certo. Nunca gagueja. Pode falar, se foi bem agora, você tem razão. Mas todo mundo aqui gosta de manteiga? Então, você tem razão, tá todo mundo errado. E você não? Não, você tá certo, eu tô certo. Não, você não tá certo, você tá errado. E agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Simples, hein? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. E se você estava esperando a hora para trocar os pneus do seu carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Então consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Então, amigão, não espera não, hein? Não espera não, que essa promoção é muito legal. Compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Pirelli, zombinha! Então vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect! Alô? Alô? Quem fala? Jefferson. Ô Jefferson, tudo bom? Tudo bom, beleza, Domenico? Eu de perfect, Dudu. Eu lembrei agora, você lembra aquela música da Grace Jones? I'm not perfect. É boa essa música. But I'm perfect. Você gosta ainda dela? Você ficou com mágoa dela? Não quero vê-la nunca mais. Sério? É. Também você é mó chatão, a mulher querendo entrar no avião lá, você, ô, tira uma foto. Nem o filme que eu tinha do 007 com ela, o Bond também não quero. Olha a música aí. O Broca é muito ágil, né, cara? I'm not perfect. Ah, é quase um Domênico Gato esse próximo. Quase. A música é legal pra caramba, hein? Ah, eu acho legal. Legal isso, hein? Ah, você não deixa ele não gostar, talvez você continue gostando. Mas se viesse um show dela aqui, eu não iria. Ah, isso eu tenho dúvida. Porque isso ela te maltratou. É, só como ela foi estúpida e ignorante. Ficou putinha. Mereceu, viu, Sombra? Mas você tem que saber distinguir o artista pela música e o artista pelo pessoal, né? É. Por exemplo, conhecer o Mota ouvindo pelo ar é desagradável. Pessoalmente é pior ainda. Como que é aquela, aquela música francesa? O Mota é legal, né? O Dorte dá uma atenção pra todo mundo. A gente não pode. Não dá pra satisfazer todo mundo, gente. Não, mas você é legal. Recebi um e-mail do ouvinte aí, me chamando. A música boa da... Djavando? A música... Ah, é, mano? Eu não recebi. Pô, me manda, pá. Djavando? Recebeu sim. Ele falou Djavando. Tem uma canção de Djavando, que é o Samurai, não é? A música, já... música fora a Mota. É bom, Djavan. Música boa da Grace Jones é Slave to the Rhythm. É o quê? Slave to the Rhythm. É a boa música dela. Eu prefiro Lavinia Rose. Essa aí, essa é legal também. Slave to the Rhythm. Slave to the River. Obrigado aí por mais essa participação do Broca Fumegante. Eu prefiro Tudo Fica Blue. Ô, velhinho, era manda... Bom, já mandou o nome? O nome completo, vamos lá. Jefferson Souza dos Santos. Souza dos Santos, e quantos anos? 23. 23 mesmo? Isso. RG, quase lá. 2.3. É, mas não é hoje, viu? Baixa um pouquinho o volume do rádio, meu brother. Não é hoje, viu, Domingo? Como assim, não é hoje? É, que não é domingo, hoje? Porra. É domingo? O domingo o quê, RG? Santos, porra. Domingo. Ah, entendi, certo. Agora quem dá bola é o Santos. Vai, continua. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Esqueci a porra do hino. Ah, entendi. Ô, velhinho, bairro, hein? Velhinho, sumiu, se mandou ele abaixo. Vila o quê? Joaniza. Vila Joaniza é Zona Sul. Correto. Eu pegava o Vila Joaniza. Eu pegava o busão Vila Joaniza, passava na Avenida Ibirapuera. Isso mesmo, tá certinho, Dom. Bom, e o time aí? Corinthians. Ah, tanto que é pistão. Que Corinthians. Boa, velhinho. Até no nome, rapaz. Aí, tá vendo? Até no nome, até no registro. Ô, RG, jornalisticamente, vamos ganhar nos pênaltis ou no tempo normal, hein? Eu espero que seja no tempo normal, não vai ser jornalisticamente. Pênalti é legal pro time, pra ver o time dos outros, aí o nosso time... Olha, RG, mas não sei não esse jogo, hein? Ah, não, peraí, hoje é meu dia. Nosso time não é bom, não. Hoje é meu dia. Você deu dia. Que delícia. Você deu dia. Uma semana atrás eu ouvi essas frases aqui. Ah, que delícia domingo, né, mano? Mas é mesmo, cara. É. Eu ouvi vamos também. Vamos torcer pra dar pênaltis, né? Porque pênalti com os outros é uma delícia. Não, aquele sofrimento. Não sofrer assim, não. Ah, vai, não é legal, Sombra? Não é legal, mano? Nossa, uma delícia. Vem, Botinha? Pênalti. Ah, que delícia. Pênalti é legal. Pô, aquele gol no último minuto pra atrapalhar um ou outro, pra depois ver. Pênalti é legal. Fazer gol pro Fluminense e Botafogo 9-8. E tomara que acabe na cobrança dos goleiros, velho. Vai dar uma baita audiência. 11-11. Puta, goleiro. Sofrer é gambazado. Deixa pra gambazado. Gambazado é o teu pai. Goleiro. Ah, juiz, o pai. Goleiro. Isso. Tem um pai, aquele senhor que tá dançando seminu na mesa de bilhar. Segue o jogo. Seminu não, velho. Na mesa de bilhar. Meu pai, Jesus Cristo. Não tem pior coisa no futebol que goleiro batendo pênalti. Meu Deus. Você viu o Tavalieri? O Vladimir não é o Cássio, não, hein? Tatidão. É nóis. Assim, é uma meia-verdade pra mim, né? Porque o Rogério Ceni, ele batia muito bem pênalti. É. De 3 anos pra cá, acho que o nível de aproveitamento do Rogério caiu muito. Mas, ó, principalmente em jogos muito... Tem o Chilaver, nem me referi, nos últimos 10 ele errou só um. Nem me referi ao Rogério. Nos últimos 10? Contra quem foi? É, contra o Cássio eu não lembro disso. Contra o Cássio ele errou. Tô falando. Nos últimos 10, você tá falando de números. Nos últimos 10 o Rogério Ceni errou um. Ah, mas eu acho que o Rogério vem. Em jogos oficiais. Se fizer um levantamento aí legal... O Cássio pegou 2 dele. Cássio pegou 2 dele, que eu lembro. Pega os 3 últimos anos. Eu falei 3 anos. Não, o Sombra tem razão, sim. Pra mim é nítido que o Rogério andou perdendo muito mais pênalti. O Cássio eu lembro que pegou 2. Dois ele pegou e faz menos de 3 anos. Um com um pé, o outro ele foi buscar mesmo. Tanto que o Cássio tava em 2012. O Cássio pegou 2, é verdade. Ô, velhinho. Cássio é um puta agora, ele devia ir pra seleção. Aí, eu acho que o Cássio devia ir pra seleção. Isso é um assunto pra ser abordado. Eu acho. Vamos falar do Santos agora. Agora é Santos, o Azedão e o Velho. E a novela Ricardo Oliveira, hein, fera? Então, né, tava tudo acertado, aí já fiquei sabendo que me falaram aí que talvez tenha uma proposta do exterior. Mas vazou um contrato do Ricardo Oliveira com o Palmeiras, hein, velho? Não, não é. Que vazou? Ah, que? Mano, ô, mano, isso é plantação, véio. Mano, é vazou, velho. Pô, você também tá vai falar, hein? Não, isso é coisa de mídia corintiana que tá de férias, não tem. Vazou, não fui eu que expus isso. Você que gravou e mandou no seu grupo de WhatsApp. Isso aí, não foi, não foi você que expôs, você só é o propagador. Mas como é que ficaria essa situação se, por exemplo, o Ricardo Oliveira não faça nenhum, não faça um jogo maravilhoso, né? Bom, pelo menos, e na segunda-feira ele é anunciado no Palmeiras. Ah, mas não isso, é ruim. Não, não, isso não tem nada a ver. Não, cara, falando, se acontecer. É, mas não. Não pode acontecer. Ele pode ir pro não, Palmeiras. Não pode acontecer. Não, que ele pode ir pro Palmeiras, ele pode. O que foi feito esse negócio de contrato alto? Gente, é pra desestabilizar. Mas não seria horrível. Isso é coisa mais. Pera, Mota. É, eu tô dizendo que não pode, não é a situação dele ir para o Palmeiras. Eu tô dizendo que não pode. É em função dele fazer uma partida ruim, isso não tem nada a ver. Dá uma relação. Ele tanto pode fazer uma partida ruim ou boa e pode e não acertar com o Santos e ir pro Palmeiras. Ou pro Cruzeiro, ou pro São Paulo. E pode fazer três gols e jogar no Palmeiras também. O que foi feito hoje? Entendeu? É óbvio que é uma grande uma sacanagem. O que foi feito hoje? Eu não tô sabendo. Saiu, vazou, entre aspas, Benja, o contrato. O contrato do Ricardo Oliveira com o Palmeiras. As bases aí tá tudo apagado, onde é os documentos, os valores. Depois um áudio de não sei quem foi o quê. Uma grande bobagem pra desestabilizar, pra criar uma história aí do Ricardo Oliveira no Palmeiras. Uma bobagem. Agora, o curioso é que... Não que ele não possa ir. Só não, sim, sim. Porra. Mas o curioso é que fazem isso. E isso depois, cara, parece um rastilho de pólvora. Isso... pega de um jeito que é um absurdo, né? Umas coisas que o Sombra não... tá analisando ali, ele essas vai dar o veredito, se ele acha que é oficial ou não. Ele tá indo buscar o áudio que você espalhou, mano. É coisa do Paulo Nobre pra tentar desestabilizar o Santos. Olha o respeito. Mas, ô fera, fala aí, o que você tá... não sabe. Foi surpresa pra você o Santos chegar onde chegou? Você acreditava que não ia ter essa surpresa, que seria por aí mesmo? Como é que é? Então, no começo do campeonato a gente já tava meio sem perspectiva, né? Tava... naquela de brigar pra ficar ali na metade, igual o brasileiro do ano passado, mas me surpreendeu sim. O time foi se ajeitando, o Robinho, acho que o Robinho praticamente tomou a liderança ali da equipe e fez o time jogar. Então tá me agradando sim. Eu queria saber do Dom aí, queria ter alguma informação do Diego, que eu fiquei sabendo que ele rescindiu com o Perdebaço, tá? E ele postou até uma foto no Twitter dele e do Robinho. Tem alguma informação, alguma coisa desse tipo. O Diego, que se sabe, é aquele papo de todo ano, velho. Ele daria até prioridade ao Santos, viria pro Santos, desde que o amor do Santos continuasse no mesmo nível do amor dele pelo Santos. RG, eu recebi bolso, milha. Eu recebi uma informação lá que ele iria rescindir o contrato dele, só que aí, nesse intervém, tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro estavam muito interessados. Nesse intervento dele rescindir ou não, ele decidiu não rescindir e esperar até o fim da janela de janeiro. Ele ia rescindir e depois decidiu não fazer mais. Seria interessante, né, o Lucas Lima, com quase certeza que ele vai ser vendido aí no meio da janela, no meio do ano, e trazer o Diego para ocupar a posição dele ali. É, mas se desfazer do Lucas Lima ou vender o Lucas Lima... com a idade que o Lucas Lima tem, pra trazer o Diego, com a idade que tem, por uma milha, velho... Quantos anos tá o Diego? 33, 34? O Diego já tá rodando, ele tem mais de 30, já tá... Agora, o Diego apareceu em 2002 também, Diego, junto com o Robinho. Diego veio quantos junto, subiu, que tinha, né, subiu junto com o Robinho, 19 anos. Ah, então, faz a conta. O Diego é um pouco mais novo, o Diego tá com 32, 32, mas, 32, 33. Mesmo assim, é grana, hein, velho. Agora, mas dá pra jogar uns 2, 3 aninhos aí, né? O Mano mostrou essa tal de minuta contratual aí... Ele armou. E aí, eu não, tá rolando aí. Bom, o cara disse algo legítimo ou não, Sombra? Ah, que eu vou dizer que é legítimo. É o Batão Palhares agora. O Sombra, o Batão Palhares. Legítimo, Sombra é o... Fazer um contrato... É brincadeira, velho. Fazer um contrato desse agora... Aqui tá bem grande aí, ó. Não, mas, gente, fazer um contrato desse agora, eu vou lá na sala, em 10 minutos eu volto com isso aí não, também. Não, você não tem tantas palavras bonitas. Imagina, assim. Imagina, você vai pegar qualquer contrato, gente. Isso é uma grande bobagem, isso é feito. Assim, são... tudo é grosseiro, velho. Isso aí me parece que é uma minuta, né? E agora, o que chama atenção é os traços em amarelo ali. Fala, Matos, é o mesmo prazo de LL, não sei o que lá, coisas assim. Ó. Eu acho que isso aí é uma falsificação grosseira. Você não, pera, você não ia vazar, cara. Isso é grosseiro. Agora, se ele for pro Palmeiras, o que vai aparecer? Não. Eu acabei de falar que ele pode, que ele pode pro Palmeiras, uma outra história. E não pode, dar, de repente, dar legitimidade nisso? Ué, e se ele for pro Cruzeiro, como é que faz? Se ele for pro Palmeiras, isso o não Grêmio. Pode ser. Isso Grêmio, não pode legitimar esse vazamento? Ah, não, Sombra. Não, nada ah, não. Dá a impressão que alguém quer destabilizar o Santos. Ô, vem cá, vem cá. Nós estamos numa época que nego vaza e-mail do Barack Obama. Thank you. Nego descobre o que o Barack Obama falou, o que o ator Leonardo DiCaprio escreveu para não sei na onde. Mas também nós estamos numa época que nego faz qualquer coisa, joga na internet, vira verdade e uma coisa que não existe. Ué, vocês todo mundo bancava aqui que o Wesley estaria no São Paulo já desde aquela época. E não venho? Mas isso aí todo mundo sabia, né, Mota? Mas isso não foi coisa, pode bancar aquele não. Você viu o contrato? Mas não foi vazamento. Mas ninguém tinha visto do Wesley. Não, então, mas é diferente. Mas é diferente. Eu acabei de falar. Ninguém vazou o documento do Wesley. Pelo menos, eu não estou questionando isso. Tô questionando que o contrato não é verdade. Eu não acredito. Eu também duvido. Porque se alguém porque a questão vazar, toda aí é que vocês não estão falando é só seguinte. Só tem o Ricardo Oliveira, de repente, vai jogar contra o Palmeiras na final, estando acertado com o Palmeiras. Só tem dois lados que poderiam... Só tem dois lados que poderiam vazar um contrato. Tá certo? O jogador, se ele fez, é óbvio que ele não vai se queimar a ponto de vazar um contrato na véspera da final. É óbvio que não. Acho que o jogador não. E nem precisaria disso, né? O Palmeiras, em hipótese alguma, faria isso. Duvido que um advogado vai fazer um contrato com o jogador pra queimar o filme do cara. Duvido. E de repente um terceiro que, tipo, puta, meu, eu quero me aproveitar. Que terceiro? De advogado pra advogado? Véio, sei lá, veja. Tem que assinar, tem que aprovar. Tá, mas aí o cara vai correr. Aí o cara vai correr o risco, porque isso é crime, né? Fica mal pro ele jogador. Ele tá vazando um documento confidencial. Crime não é. Não, crime não é. Não, é sim. É um documento confidencial. Se tiver cláusula de lógico. Crime não é. Não é. É sim. Não deixa de ser crime. Se tiver a cláusula de confidência, sim. É uma quebra contratual. Dependendo do teor. Dependendo do teor que for esse contrato, é crime, sim. Tudo bem, mas quem vazou? Que vai descobrir quem vazou? Você vai incriminar quem vazou. Não tá divulgado o valor, não tá divulgado nada. Como consegue? Puseram o borrão. Como consegue? Polícia? Pela máquina que saiu. A perícia descobre, sim. Pelo celular, pelo sim. Não acredito. E tá no WhatsApp todo mundo. Jefferson, você acredita nesse tal contrato vazado? Então, por parte do Ricardo Oliveira, creio que não, porque ele demonstra ser um jogador bem ético. Não, ele não ia fazer isso. Um cara responsável. Eu tenho mais medo da diretoria do Santos, não fazer nada, deixar essa história continuar, não assinar logo esse contrato. E vir alguma proposta, não só do Palmeiras, mas como de outro time, e acabar levando. Hoje é um jogador muito importante para a equipe do Santos. Então, assim, por parte do Ricardo Oliveira, creio que não. Mas, principalmente, a diretoria do Santos fica nesse maravo que nos últimos anos tem ficado, entendeu? Agora, se isso não é verdade, se esse contrato não é verdadeiro, né? E se o Ricardo Oliveira pretendia ir pro Palmeiras, prejudicou demais ainda. Mas é que tá sombrado. Fica mal pra ele. Por exemplo, o Santos... Ficaria muito mal. O Santos, por mais que tenha, talvez, uma dificuldade financeira, mas já deveria ter visto a situação do Ricardo Oliveira muito antes. Mas já tá vendo, mano. Ah, mas Sombra, já devia ter já visto. Já tem proposta antes. Faz tempo. Agora tem dinheiro. Agora tá complicado. Não, deixou a água subir demais, eu acho. O problema tem não é... Tem dívidas que problema, você tem que manter, Sombra. O problema não é estar vendo. Mas o Guerreiro, você tá falando que não pode? É não, engraçado. Mas, olha, peraí, Domênico. Ricardo Oliveira não tá pedindo luvas, ele tá pedindo um aumento salarial. É, mas o Guerreiro tem um jogador imprescindível pro Corinthians. O salário do Guerreiro hoje paga 6 meses do Ricardo Oliveira. É diferente, não dá pra confundir. Mas cada um na sua proporção. É isso que eu tô falando. Tá bom, o Lucas Lima, jogador do Santos, não sabe há 7 meses. Mas hoje, Santos é mais dependente do Ricardo Oliveira do que o Corinthians do Guerreiro. Mas o problema não é estar resolvendo. O problema que eu digo e o que eu disse ontem, o problema é a palavra. Você não pode, na condição de presidente, ficar, porra, todo dia dizendo que você vai resolver no dia seguinte e não resolver. Tem uma hora que isso enche o saco. Mas eu já senti um esquema de tipo, ó, o contrato tá aqui, estamos esperando. O contrato tá aqui, estamos esperando. Não tá dizendo que vai resolver. Mas faz 2 semanas. O Vitor Ferraz, se não me engano, deu uma entrevista hoje, falou que pra ele mais importante é título do que o dinheiro. Lógico. Eu duvido muito. Lógico, eles não estão recebendo. É claro, o próprio presidente admitiu, inclusive também tinha prometido resolver uma parte da grana essa semana. Aí com o título quem vai receber, entendeu? É o Muricy. Então, será que o próprio esse Ricardo, é o de repente o Santos é campeão com 2 gols de Ricardo Oliveira, aquilo que ele iria pedir não aumenta? Também? Agora, saber também aí que tá, gente. O Muricy vai fazer a preleção lá. Agora, precisa saber também se esse negócio do Santos falar o contrato tá pronto, é pra querer tirar o foco, jogar pra torcida. Porque o Wesley, gente, vocês viram que o Paulo Nobre cansou de falar. O contrato de renovação está pronto. Sim. E ele sabia que ele já tinha ido embora. E já estava pronto com o São Paulo. É uma forma de você também jogar o torcedor contra a torcida. Lógico. E já tava... contra o jogador. Contra o jogador, claro. É a dúvida. Aí entra o papo do mercenário, né? Como diria o Zedão, é evidente. Mas, nesse sentido, sincero e honestamente, não acho que o Ricardo Oliveira seja mercenário, não. Eu fico bravo com o jogador mercenário, cara. Que absurdo. Por que, Luciano? Um cara que só pensa em dinheiro. É. Não entra na minha cabeça isso. Ah, mas quando eu nasci rico, o nego não tem as mesmas preocupações. O jogador nasce pobre. Quanto que é nascer rico pra você? Nascer rico? É. Igual você. Puta, rapaz. Igual os seus filhos. Isso é tão relativo, tem tantos graus de riqueza. É verdade, igual os filhos. Quantos bilhões, velho? É rico. Bilhões? Não precisa bilhões pra ser rico. Você não sabe o que é ser rico. Bilhões é bilionário, né? Você não sabe o que é ser rico. Eu não sei mesmo. Você não sabe o que é abrir o seu netbank e ver tanto zero que trava seu computador. Ah, eu não sei mesmo, viu, cara? Gostaria de saber. Não é, Benjamin? Fala pra mim. Esse como a gente se sente, velho? Olha... É loucura. Como eu queria sentir isso. Como eu queria ter 2 anos da minha vida ter esse gostinho. Vai, Beja, você... Juro que não é que eu a falsa modéstia. Não, também não é assim, vai. Eu ia printar e ia te mandar pro WhatsApp. Ah, mas um verdadeiro coxinha manifestação tem muito zero, vai. Não sou nem coxinha. Eu tenho muito zero, meu. E deve zero ter um 6 à direita ali, deve ter. Ó, fica um recado pro Guerreiro e pro Ricardo Oliveira. Nem tudo na vida é dinheiro, cara. Tem cheque, cartão. Não, 6 zeros à direita não é o grande problema. O problema é saber se além dos 6 zeros, quantos dígitos você tem depois dos 6 zeros à esquerda. A esquerda você não consegue imaginar. Porque depois da vírgula. Olha, o cara que tem 1 milhão, ele tem 6 zeros à direita. Pois é. Você concorda comigo? É o mínimo. Se você não contabilizar o zero dos centavos... 6 à direita, tudo bem. Verdade. Puta, 1 milhão no nosso Brasil... Realmente, então, o cara tá legal pra cacete. Você entendeu. Mas não é o suficiente pro cara falar assim, ó, tô tranquilo. Não, mas o mínimo pro cara dar um sorrisinho é um ali à direita, né? À esquerda. Um à esquerda. Pra mim é só ver o Domênico sem camisa. Isso. Sem dinheiro nenhum. Ô, velhinho. Que pague. Cada um com felicidade. Você passaria um protetor solar no Domênico? Eu tenho uma sauna ali no Bexiga. É. Estou louca pra levar a Domênica. Olha, tá brincando. Olha, é verdade. A chance de você passar alguma coisa aqui, velho, é quase. Tem o uma seu piscina, papa. Todo mundo nada pelado. É igual o seu papa. Pra cá, pra Santos e Palmeiras, domingo, e as suas considerações finais, velhinho. Bom, como torcedor, gostaria muito que fosse uns 3, 4 a 0, mas eu acho que vai ficar em 2 a 0. Gol no finalzinho aí do Robinho. Que isso, cara. Tá certo. E seus abraços. Siluda. Bom, mandar um abraço aí pra equipe do Leões aí, equipe que eu jogo lá, na cidade de Mar lá. Abraço a todos, Fabião, Gordão, Luciano São Paulino, Li Baitola, mas gente boa. Não sei se é porque é São Paulino, mas tranquilo. Abraço aí pro meus parceiros de campo, o Edson, o Dinho, o Felipe. E tem aquela promoção da Bozana ainda, daqui de diário? Tem. Diga aí, cara. Você tem que falar a frase. Olha, a Bozana te garante o cuidado de criança. Não, vou te ajudar. Não. Tá errado, eu vou te ajudar. Cuidado de garoto. Não, calma. Vou te ajudar, ó. Para. O mano vai dar a dica pra você. Mas você não pode errar, hein, velho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, velho! Você ganhou um kit. Ó, você ganhou um kit top da Bozano também. Tá certo? E o par pro Kidzania, pra você levar seu filho. Você tem um filho ou uma filha? Tem um irmão. Ah, um irmãozinho, legal. Mas qual a idade dele? Tem 8. Ah, legal, porque pode entrar lá de 4 até 14 legal, anos. Bom, é bem legal esse negócio. Muito legal, vou top. Levar pra caramba. Então o ouvinte que ligar aqui e disser essa frase, ele também ganha aí, além de um kit Bozano top demais. O Zé Antônio pediu pra gente levar ele. Um par de convites pro Kidzania. Porra. E daí, gente? O cara quer viver um momento de infância, velho. Cara. Qual o problema? É tão legal, né, quando a gente pode recorrer às coisas da infância, não é? É legal, porque o Zé tava fazendo outro dia um teste vocacional no computador, velho, pra ver que profissão que ele ia seguir. É verdade. Mas você viu, deu lá, dono. É. Pensando no final, dono. Dono de alguma coisa. Dono, né? De algo. É verdade, muito bem. Ô Jefferson, um abraço pra você. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, valeu, velhinho, um abraço. Parabéns aí pra vocês aí, viu? Valeu, cara, obrigado. Obrigado. E fica aí o aviso, né? Estão encerradas as vagas para o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Então, agradecendo a todos que se esforçaram e conseguiram suas vagas para o torneio, ligando aqui no Estádio 97 ou participando dos pedágios do Estádio 97. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu que não consegui a vaga no torneio de pôquer, não consegui o emprego no São Paulo. Como é que eu faço? Uma coisa você tem que me dar. Você não conseguiu nenhum dos dois? E eu jogo os dois. Eu queria o emprego, Domênico estragou. Você não conseguiu nenhum dos dois? Nada. Estragou a minha situação. Não e o torneio de pôquer, porque eu jogo pôquer. Você não conseguiu nenhum dos dois? Chupa. Mês que vem você vai dar no Bubom. Mas no Bubom eu posso ir. Pode, então tá pode. Certo. Eu que criei o Bubom. Mas você tem que ligar lá, vai meu. Ter os jogos da Cassineira lá, e você pode brincar com a gente. Só que, ó, tem dinheiro. Lá não tem dinheiro. Mas que é boneca, camiseta, essas coisas tudo do todo, estádio. Todo. Tem blackjack, então, roleta. Olha, segundo torneio de pôquer do Estádio 97, vagas tomadas, encerradas, tá bom? Não tem mais vagas. O torneio vai acontecer no dia 15 de maio, no H2 Clube, ali na Henrique Schaumann, em Pinheiros. Inclusive, nesse dia, o Estádio 97 será transmitido de lá. Mas gostaríamos de lembrar que não dá para nesse dia você entrar no clube para assistir o torneio, tá certo? Pode levar porque acompanhante. Porque nós estamos levando, são 120 participantes, mais os juízes, os dealers. Então assim, se cada um levar mais um, fica operacionalmente impossível a realização do torneio, apesar de ser um lugar extremamente amplo, tá bom? Eu queria levar meus filhos pra assistir, mano. Porra! Esquece, só vai. Aí o andar local. Inteiro. Leva pra ver cacheta no morro. É. Tá bom, irmão. Tá bom? É cor de louca! Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Olha aqui, agora também no patrocínio, oferecimento da Singapore Airlines. Opa! Agora é nosso novo patrocinador, a Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. E daqui a pouco vamos falar de umas promoções legais aí da Singapore Airlines, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento da Valetão Pneus, senhor Benjamin. Amigo, se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, você sabe onde você vai ter isso aí, né? A sua melhor opção é o Valetão Pneus. Então aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu para o seu carro. E agora ficou ainda muito mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Olha aí, na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. Isso mesmo, o quarto pneu é grátis e tem mais. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. Acesse pirelli.com.br e confira o regulamento. Então presta atenção. Você compra 3 e leve 4. Você vai levar 4 Pirelli. Você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Ó, agora eu vou falar do Truck Center São Bernardo do Campo, na Avenida Miro Vitorazzo, 836, ali no bairro Demarque, em São Bernardo. O telefone do Truck Center São Bernardo do Campo do Valetão é 4347-6677. 4347-6677. Então acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança, um revendedor oficial Pirelli. Zombinha! É Zombinha, isso aí, senhor Benjamin. Vamos trazer RG. Aqui. A... Zombinha? Fala, Mota, fala. RG, eu fala, conversei Martinho. Aqui com o Ademir Quintino, né? Sim. Que conhece tudo. Braço sobre o Santos, Ademir. Né? Sim. Grande isso. Repórter aí, que cobre aí. Firmeza, tem blog mano. Dele. E ele falou o seguinte: olha, sobre o Ricardo Oliveira. Ele falou: olha, eu apurei e o agente dele me fala, jura de pé junto, que ele fica no Santos. Né? Gente. Não adianta, tem que esperar. Ele falou até o valor, que não vem aqui o caso. Fala, tudo, fala. Bababá, cagueta. Né? Pode ser falou cagueta, mano. O valor, falou que o presidente também garantiu. Disse que tudo tem encaminhado para ele ficar no Santos. Que esse contrato é fake e tudo. Então, nada a ver com a história do Palmeiras. Mas a gente nunca sabe, né? Na última hora. A gente já viu o presidente aqui falando que não vinha o cara no outro dia, o cara tava aí que não ia vender. O cara foi vendido. A gente já viu o Aidar falando que não tinha interesse no Kardec. A única coisa. O Ataídio Guerreiro falando que não tinha pra comprar. A única coisa que eu não acredito e que dá pra ver que não dá pra acreditar é essa porra desse documento que vazou na internet. Para. É. Bom, olha, vamos trazer aqui mensagens abraço, que estão chegando através do aplicativo da Energia 97 no oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Olha aqui o César Ribeiro. César Ribeiro. E aí? Fala, Sombra, boa tarde. Estava aqui lembrando, em março, um ouvinte corintiano ligou. E ficou falando que seriam 6 pontos garantidos no grupo da morte, que ganhariam lá e no Morumbi. E me recordo que vocês apostaram uma camisa oficial. Olha, é verdade, rapaz. Teve chefato aí mesmo. Sei que nós não podemos prejudicar nossos amigos ouvintes, mas quando se trata de um gambá, pode prejudicar sim. Gambá é o seu pai, ô. Fala a verdade, mano. Levanta aí, Bá. Levanta aí, Bá. Databá, vamos ver se tem. Rolou uma aposta aí, viu? É, se ganha, o cara tava aqui. Pô, e o cara ficou quietinho, né? O Bá tá vendo os alfarrápios dele. É, o cara não é bobo, né, RG? O cara ficou quietinho. Semana passada eu ganhei uma aí do cara. O cara veio trazer pra mim. Mas o cara veio, o cara veio e pagou. O cara não é. Agora, esse que apostou com o Sombra, o cara ficou na... César, Sérgio, muito obrigado, ó. César, só pela lembrança, ganhou um boné da Energia 97. Olha aí, ó. Não. César Ribeiro é o cara que lembrou. Cara. É o que lembrou. Quem apostou? Quem foi que apostou? Descobre quem é o cara, cara. Não, o Bá tem que saber quem apostou. O Bá é o cara da produção. E já que vocês falaram de... Bá, acha o nome do cara, manda pro FBI, você manda pra CIA... Manda aí pra Polícia Federal. Não, caraca. E manda pro Moro. Federal... Pro Moro, pros outros não, pro Moro. Federal por falar tá em Polícia tudo. Federal aí também, pediram a prisão preventiva novamente do Rincon, hein? Aí é correr, não. A gente conhece, sabe tudo o que tá acontecendo. Tem que correr esses caras, não, que já me pega, não. O Rincon, ele tá sendo aí acusado de sonegação fiscal e talvez aí uma proximidade com algumas pessoas que não deve, né? Mas dessa vez é Interpol, hein? Ah, mas de novo. De novo. Esquema do Maluf, não entra em lugar nenhum agora. Ô, Chão Vraz, falando, a gente falou rapidinho. E a Federal tá pegando. Deixa o cara quietinho. A gente falou de Libertadores, onde teve um jogo só. O Tigres. Federal prende, os caras... Tigres ganhou de 2-1 do Sucre, fora de casa, vai classificar, né, o time do Sobis. Tigres. Ganhou de 2-1, fora de casa, vai classificar. O Douglas Fernandes e Azevedo. Fala, galera, torço pro Cruzeiro, mas sou muito fã de todos vocês. Obrigado. Chupa Sombra e Mota, desculpa. Quem chupa é o Mota. Se prepare para a eliminação com o De Arrascaeta calando o Morumbi no primeiro jogo. Abraço, galera. Vocês são demais. Tomara que não, viu, Douglas? Mas o Felipe Bezerra. Dodô. Eu. Acabei de receber informação de uma fonte bastante confiável. Eu tenho certeza, né? Do Santos. Que o Ricardo Oliveira fechou com o Verdão. Tá sabendo de algo? Não. Seria não perfeito pro nosso ataque. Vai palestra. Sim, mas não tem nada de Ricardo Oliveira por enquanto. Mas se for das informações que eu tenho, não tem. Ô, Domênio, a Rosana do pedágio, né? Da Imigrantes. Me ligou agora, né? Sem parar. Exatamente. Mas quem é a Rosana do pedágio da Imigrantes? Quem que é essa? Não, amiga? A Rosana, ela falou que um carro passou no Sem Parar e ela ouviu de dentro, o vidro fechado, né? Que o Ricardo Oliveira fica fechado em Santos. Oi, Prédio, mas você tá bem de fonte, hein? Obrigado, né? Eu procuro ter vários amigos, né, nesse meio. Tá certo. Obrigado, Rô. Obrigado, Rô. O Rafael Canawati, ouvindo de Campinas, onde reside o verdadeiro verde branco de São Paulo, que é o Bugrão. Todos os times grandes de São Paulo deveriam nos agradecer, pois os seus craques foram revelados por nós. Olha, mas o Carioca não veio daí. Não, mas por exemplo... Mas eu vim, do Guarani, fala a verdade. No São Paulo, nós tivemos o Careca, inegável. Um dos maiores da história de São Paulo, tivemos o Careca. Sem contar o Ricardo Rocha. Também o Renato Pemurso. Jogou lá. Renato Pemurso. O Amoroso. Por isso teve o Neto. Zenon. Neto, Zenon. Luizão jogou no São Paulo. Edmar, centroavante. Queria agradecer o Guarani pelo Dinelson também. É verdade, Dinelson. O Guarani foi um verdadeiro celeiro, hein? Ainda teve sido o Guarani era igual Júlio a Lusa, César, pô. Zagueiro, João Paulo, ponta esquerda. Era igual a Lusa. Se levarmos em conta. Muito mais. Tava jogador pra caramba. Não, o Guarani revelou mais que a Portuguesa. Se levarmos em conta. Era igual. A ponte qualidade também revelou bem, né? Mas se levarmos em conta, atenção, palmeirense, não xingue antes de entender. Cuidado, hein? A década de 80 mostrava muito mais um Guarani grande do que o Palmeiras. Isso tem que ser, sem dúvida. Porque o Guarani. Ah, mas isso continuou, né? O Guarani. Ô, Zedão. Na década de 80, o Guarani revelou... Dá pra falar com quem não conhece futebol. O Guarani, na década de 80, aliás, desde o Campeonato Brasileiro de 78, revelou muito mais que o Palmeiras. E quem levou o volante Tozinho, maravilhoso? Tozinho, cabelo... Marco Antônio Boiasdeiro, Tozinho Neto, maravilhoso! O Palmeiras nunca foi assim nessa época, principalmente 80, revelar jogador, né? Mas nunca... não só de revelar. O Guarani não passou por uma foi fase melhor muito time. O time era melhor. O time foi o time sempre melhor nos anos 80. Eu entendo que... Não, não sei se foi melhor na década inteira, mas que teve uma boa parte da década. Que teve um time muito bom. Ó, o Guarani foi vice-campeão paulista em 88, gol do Viola. 78. Não, 88, ele falou década de 80. Década de 80. Então, o Guarani foi vice-campeão paulista em 88. Brasileiro 78. 86 brasileiro. 86 vice-campeão brasileiro. E o vice-campeão paulista em 88, gol do Viola. Era o time forte, Sérgio Nery no gol, lembra? Agradecer o Guarani que revelou o David Sacconi pro Palmeiras. Era ruim. É que se você pegar o time do Guarani de 78 até o fim dos anos 80 e ver o número de jogadores, você montava a seleção brasileira. Ô, Marco Antônio Boiadeiro, João Paulo Ponte Esquerda. Ah, Marco Antônio Boiadeiro. Porra! Ô, Marco Antônio Boiadeiro jogou bola, sombra. João Boiadeiro. Não, é bom, Renato Pemurcho. Não, aí é outro Zenon. Nível. Aí é outro Zenon. Nível. Boiadeiro era bom. Nossa, tá louco. Ah, sim. Evair. O Luizão, o Djalminho. O Boiadeiro não entrava nessa lista, não. O Boiadeiro era bom jogador, sombra. Jogou no São Paulo, amoroso. Amoroso. Ricardo Rocha. Não, mas aí Ricardo Rocha, velho. Não, mas tô falando, principalmente dos anos 80, você teve o João Paulo que jogou Copa do Mundo, você teve... Ricardo Rocha. Careca. Jogou Copa do Mundo, Ricardo Rocha. Careca. Renato Pemurcho. Zenon. O Bozó, maravilhoso, Bozó. Zenon. Não jogou seleção, Jorge, né? Mendonça. Jorge Mendonça. Jogou nessa... Queria agradecer o Wikipédia. Olha aí. Tem aí grandes ídolos do Guarani. Do Guarani, não? Neto. Aí, Neto, melhor fui eu. É. Você lembra o gol que eu fiz de bicicleta no Corinthians? Que eu falei, eu sou F. De bicicleta. O Neto. Mas desses que vocês citaram aí, o Neto foi o que fez mais sucesso. Verdade. Fala, por que não? E apresenta o programa e sou bom. Se eu falar um negócio, você é muito chato. Sim, fez mais sucesso. Não, senhor. Tá mas não, senhor. Imagina. Careca fez mais sucesso com o Neto. Não. O Bahia fez mais sucesso com o Neto. Tá louco. Não, olha aqui, ó. Menos, mano. Vocês podem falar o que vocês acharem. Menos, mano. Cada um acha futebol no avão. Pra mim, no meu ponto de vista de futebol, o cara que mais jogou bola desses todos, vocês falam, foi o Djalminha. Ah, jogava muito. Djalminha não jogou mais que o Careca, deu mesmo. Mas o Djalminha... Não, jogou mesmo. Peraí, como assim não jogou mais que o Careca? Não jogou. O Djalminha era uma posição, o Careca é outro. Não, mas você falou que jogou bola. O Djalminha não jogou? O Djalminha não jogou bola? Não, mais que o Careca não. O Djalminha não começou no Guarani. Eu prefiro o Careca. Passou por lá. O Djalminha foi daquela geração de ouro do Flamengo. E fizeram aquela, destruíram a geração que tinha Marcelinho, Djalminha, Júlio Baiano, Paulo Nunes. O Careca jogou mais. Inegável. Não, mas é aí que tá. Os são posições diferentes. São posições diferentes, os dois se complementariam num time. Ô, Domênica, você prefere o Careca ou o Oséias? Eu vou pra tua mãe. Que isso, menino? Domênica. A Domênica é a mãe. O dia que ele mandou. A mãe dele. Olha aqui. Descobriu, Bá. Ouvinte honesto. Para. Ele vai rever agora. Parabéns aí. Descobriu? Atenção. Já descobriu? Atenção. Corintiano decente, honesto. Agora dá um abraço. Hoje é difícil hoje em dia. O Leandro Diogo, ele mandou aqui uma mensagem pro Bar. No dia 27. Pro Bar. Quem é o Diogo aí? No o cara que apostou. No dia 27 de abril, falando... Ele apostou. Como faço pra pagar aposta feita com sombra? Leandro de Onçó. Foi bem. Honesto. Então gente limpinha, gente limpinha. Então chupa, otário. Então, ué, mas então se a gente tivesse falado, não achava. Chupa o bar. Ah, com certeza. O bar falhou. Primeira vez que eu vejo o bar falhar. Duvidaram da idoneidade do ouvinte. Falhou. Primeiro. Mas faz um cara pagar. Mas o bar, que é corintiano. Sim. Meu Deus. Passou um escondeu. Faz o cara pagar aposta semana que vem, que já pega a camisa nova. Que se pagar agora vai pegar a velha. É promoção, velho. É não importa. É a nova lança semana que vem. Mais caro. Eu primeiro. Estádio 97 trazendo mensagens através do nosso aplicativo no oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. O Lari Rosário fala de... Mas peraí, você não falou como é que ele vai fazer pra pagar a aposta? O bar resolve. O bar resolve fora do ar. Produção resolve. O Diego fez 30 anos em fevereiro. É mais novo que o Robinho, diz a Larissa. A Larissa. A Larica, beijo. O Evandro Vieira. Sombra, comente sobre a campanha do São Paulo para divulgar a nova fornecedora de camisas. eu não tenho nem o que comentar, vai sair uma nova camisa, tá certo? Apresentação segunda-feira, 5 horas da tarde. Cabe ao São Paulo fazer a sua divulgação. Eu, sinceramente, agora não vou ficar aqui fazendo o julgamento de lançamento da marca, né? Vou aguardar aí os subsídios que serão passados aí pela assessoria de imprensa deles para que a gente possa divulgar. Eu não posso falar daquilo que eu não tô sabendo, tá? Então, desculpe, mas não posso falar daquilo que eu não tô sabendo. É, vai ser lançada segunda-feira a camisa, 5 horas da tarde. Não, mas eu, tudo bem, você tá sabendo. Eu não tô sabendo, eu não posso falar sobre o que eu não sei. Normalmente. Vou falar sobre o que eu não sei. O que não sabe vai falar bobagem. Né? Tomara que dê certo pra sorte de São Paulo. E da empresa. Ah, deixa eu ver aqui. Maria Raio. Ah, daqui a pouco vem mais mensagens, é porque agora travou aqui o nosso... Nossas mensagens aqui. É. Mas, mano. Oi. Eu gostaria de ouvir você falando da Bozan. Opa, vamos lá. Deu um travamento. Tá melhor, mano. É, tô meio baqueado ainda, Motinha. Mas vamos que vamos, mano. O que você tem, mano? Tô com sinusite. Sinu. É, sinusite. Isso é ruim, mano. É? Sinusite. É ruim pra caixa. Sinusite. Sinu. Muito raro você ficar assim doentinho. É, pior que é. É a idade que tá chegando. É idade, hein, tá ficando velho. Mas dessa vez tá osso. Tá ficando velho. Mano, tá ficando velho também, só nós que envelhece. Rapaziada, mas o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela parte de futebol com os amigões. Jamais. É, isso jamais, né? Eu, quando tiver 80 anos, ainda vou continuar jogando videogame com a galera. Não é nóis, mano. Se Deus quiser. Mas na hora de se cuidar, Sombra, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar no Kidzania, cara. Você não sabe o que é o Kidzania? Vou te explicar. É uma cidade cenográfica, cara, que você pode levar seu filho pra que ele possa brincar de ser médico, bombeiro, piloto de avião, enfim. Ele acaba se divertindo e aprendendo, cara. É uma experiência muito legal, tanto pra criança quanto pro pai. O pai vai ficar muito satisfeito, por exemplo, o Domênico vai levar a Nicole lá. Vou levar. A Nicole vai falar, quero ser locutor igual meu pai. Vai ser. Ela vai ter experiência, ela vai ganhar o dinheiro dela, ela vai Sim. ganhar um certificado. É muito legal, cara. Muito legal. Ó, vai na minha, abraça essa ideia porque é top demais, velho. Aqui o design tá localizado ali no Shopping Eldorado, cara. É muito fácil. Todo mundo conhece o Shopping Eldorado aqui na cidade de São Paulo, né? É ou não é, velho? Então, ó, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui no nosso programa essa semana, Domênico Gato, nessa semana... Só essa semana? O cara tem que falar a seguinte frase pra ganhar. Mano. Ó, só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, tá bom? Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pro Kidzania. Um ingresso pra criança e um ingresso pro pai também, pra que ele possa ficar ali dentro das instalações, acomodado numa sala ali reservada, descansando, enquanto a criança tá lá aprendendo e se divertindo, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Um e-mail aqui falando, Guerreiro está esperando o Lula ganhar pra prefeito de São Paulo pra inventarem meu Guerreiro, minha vida. Mas na verdade a gente vai concorrer, a gente tem que calar a boca de muita gente que quer denunciar, a gente tá trabalhando pelo Brasil, RG. Tem uns ouvintes que os caras mandam umas piadas boas, mano. Mano, o cara acrescenta que não foi o caso dessa. Vocês viram pra onde foi? Carlos Alberto e Felipe Goleiro? Figueirense. Meu Deus, é o primeiro candidato. Cada um tem aqui não, eu li, caça, o né? Carlos Alberto optou o Figueirense do que o Vasco. Eu li isso. Bom, vamos situação, trazer ouvintes, hein? Vamos lá. 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, o nome construído com história. Também oferecimento de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Vamos a mais ouvintes. Vai lá no 3284-7097. Vamos lá. Atende aí, Dodô. Olha as drubas tocando. Alô. Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. É o Vitaltas. É? Yeah? Vitaltas? Vitaltas, hein? Ô, Vitaltas, tudo bem aí? Vitaltas e sua moto. É, tá certo, Vitaltas. E Vitaltas do quê? Vitaltas Ladeia Cipas. Quê? É o que é um mi? Vitaltas? Ladeia Cipas. Ladeia Cipas. Ladeia Cipas. E quantos anos você tem? Caramba, que nome. 31. Ah, 3.1 RG. Hoje. Que eu já isso? Sei que vai ser engraçado. Ah, olha, olha. Eu já sei que vai ser engraçado, porra. Vou te enfiar a mão nos cornos, eu tô falando. Não vai lá. Você não tá acreditando, hein? É. Ô, Domênico chegando, ô, tá Domênico. Bom. É, porque eu tô te preservando, pô. Domênico. Hoje teve problema aí na Paulista? Hoje não Que dia deve que não tem? Deve ter tido, viu, RG? Não, todo dia tem um problema na Paulista. Mas todo dia tem, né? Todo dia tem, deve ter tido. É, porque todo dia eu vi tantos discursos aí, velho. Ah, mas é sensacional! Aí você aprendeu, né? Aí pode, né, RG? Mas o governo brasileiro garante a sua possibilidade de se manifestar. Sai você daqui! O governo é uma pátria educadora. O RG sempre salva a hora. Parabéns, RG, toca aqui. É bom pra caramba. É isso. É o medo. É, tá com ciúminho, é? Não. É que você tava aí. É. Né? Oi, qual que é o bairro aí? Jardim Represa. Represa? Peraí. Jardim Represa. Peraí que eu quero ver. É. Nossa, mercado de água. Represa. Pera só um minuto, amigo. Fala tudo de novo. Aliás, como tá nós, cheio, nossas tá represas tá, estão tá aumentando? Bom, tá bem aumentando. Tá aumentando? Tá estável. Tá bem de ouvir hoje de manhã. Tá como antigamente, mas tá estabilizado. A represa, a Cantareira, ela permaneceu com 20%. A do Alto Tietê diminuiu. É 21 alguma coisa. E a outra diminuiu também, a de... Ô, Vitaltas. Você pode falar o nome do bairro que até agora eu não consegui ouvir? Ô, Benjai, Jardim Represa. Se é o que eu conheço, é São Bernardo. Ô, Benjai, não é. Mas quem é Jardim Represa, São Bernardo? É, não é. Eu sei voz de duende, hein, meu? Ô, Benjamin, onde é o teu Jardim Represa? É, Zona Sul. É, tem voz de desenho. Onde? É. Guarapiranga, gente. Ah, mas pô, Guarapiranga, então, deve pra ser lá. Um homônimo, né? Você pegou, faz o cotovelo, é ali. Você cara, tá mas, era mais justo que a represa sem Guarapiranga. Foi você, né, Benja? O quê? E deixou uma represa, né? Ah! Mas é sensacional! Ah, não fui eu agora. Vem comigo, velhinho, vem! Vem! Foi ou não foi? Porra! Ah, vai! Medroso. Você prendeu ela? Foi ou não foi? Vai. Eu não sou. Eu sou um homem moderno. Fala, não. Eu sou um homem moderno. Esse ano eu fiz 13 anos de casado. 13 anos? Parabéns, Benjamin. Olha, parabéns aí, olha. E legal, viu, Rê? Não sei como você suporta. Como que você aguenta, como você atura. Parabéns, você vai ganhar uma medalha de honra ao mérito. Não, ela vai entrar direto. Uma medalha? Tô de coração. Uma? Sim. Benja, você cai entre nós, você sabe que você é um cidadão que inferniza as pessoas. Você hoje quase matou o dono da rádio. É mesmo? O que você fez? Bu. O Fê. Fernando? Eu acho que ele dorme na sala, porque não é possível. Eu entrei na sala. Certo. Eu não fiz nada. Não fez nada. Ah, eu entrei. Ah. Ele. Sei lá, ele tava escolhendo pro teto. Tá viajando. Mentira, você não fez nada. Você deu um susto. Eu botei a mão e falei, oi, Fê. Botei a mão no ombro dele e falou, oi, Fê. Meu velho deu um pulo. Ah. Jogou as coisas pro alto, saiu correndo. Judeu, filha da mãe, não sei o que, filha da mãe, não. Ele saiu correndo até mim na rádio. Tá vendo? Eu não infernizo ninguém, não. Não, imagina. Agora eu não terminei minha série de perguntas. Mas fiz pro Benjamin, agora vou fazer pro Carsudão. Oi, pode falar. E você? Eu deixo a Ri solta. Deixa eu passar. Se deixar passar essa cara. Tadinho. Não, não. Olha, o Rudizinho, ele é frágil. Olha, a mãe do Rudy, quando eu contratei, ele falou assim, olha, a gente faz um bom negócio, ela é empresária dele, mas ele é muito frágil, ele não frágil, se alimentou direito quando criança. As pernas dele são de palmito. Pernas dele são de palmito. É, ela desmancha um fácil. E ela fica muito solta. Queria agradecer ao Domênico gente, por salvar a gente, temos que fazer a coalizão de defesa ao Rudy. É. Obrigado. Pô, tive que segurar aqui o cara, velho. É, eu vou ter que ir embora com ele hoje também. Olha, ai, só fiz Deus uma. Deus só fiz duas coisas. Mas quando ele faz a Domênica, você tá risado. Vocês vão entender. É, aí você ria, você morre de rir. É legal. Olha, só fiz duas coisas. Ele faz o papel ali do pequeno Irã, o país que não faz mal pra ninguém. Pequenininho. Fica dizendo, não, tem bomba toda. Tem nada. Tem nada. Irã que jogou no Guarani. Que beleza. Sombra, cuidado. Também não é assim. Olha, o pequeno Irã. Obrigado. Ali, férias, ó. É. Vai passar férias. Né? Pequeno, também não é assim, cuidado. No dia explode. Eu tô trabalhando muito, tô sem tempo. É, ô Vitaltas. Um beijo, um beijo. Vitaltas e sua moto. Exatamente. Vitaltas coisas pelo mundo do é. Qual que é o time aí, brother? Vai esmagar. Todo poderoso Simão. Ah, Coringão. Oi, tudo bem? Todo poderoso Simão. Fala, Tobias, fala aí. Ô, velhinho. Ficou de desenho. Os homens lá do teu centroavante lá falou que não vai aceitar essa proposta aí não, essa micharia, hein? A primeira já tá descartada, é. Né? E aí? Tem que fazer um empréstimo, vou pagar o Guerreiro lá que tem que contratar o homem. Ah, fala com o Benjamin aí. Ele é Disque Guerreiro, vai ter o Disque Guerreiro. Numa negociação. Por que o Corinthians não faz uma campanha de marketing com a, venda de, com a venda da camisa 9 e que uma parte vá pro Guerreiro? Será? Eu concordo com o Mano, Ronaldo, o Guerreiro, né? Não pode sair do Corinthians nunca. Não, isso aí quem fala é você. O negócio é o seguinte, eu acho que o Corinthians ele não pode ser dependente de nenhum jogador. Não é dependente. Já passou por lá, é sim, pela sua ótica. Você vai falar de novo, se o Guerreiro amanhã sair do Corinthians aí, vai fechar, né? A porta. Eu não falei que vai fechar, já te falei várias vezes. Nenhum jogador é maior do que algum clube. Nenhum jogador pode ser encarado dessa forma. Alguma vez você me ouviu falar que o jogador é maior que o Corinthians? Ué, você dá todos os indícios disso. Não, eu tô dando os indícios. Dá a impressão de que se o Guerreiro amanhã for embora, o Corinthians fecha a porta? Não, eu nunca falei isso. O que eu falei é o seguinte, se amanhã o Guerreiro for embora, hoje... Ele é insubstituível. Mas hoje sentiria o Corinthians. O Wagner Love pode até vir a jogar melhor e tal. Também não tem a bola e o estilo de jogo que tem o Guerreiro. Outro estilo. Se o Corinthians amanhã precisar ir comprar um atacante hoje, não vai repor o Guerreiro à altura. Então o que eu digo é o seguinte, o Guerreiro é hoje indispensável ao Corinthians. Se ele for embora, o Corinthians não vai fechar. Aqui vai fazer uma falta, mas uma assim falta... Assim como outros já fizeram. Tudo bem, mas não é porque os outros saíram que agora tem que deixar sair. Benjamin, nenhum clube pode ser refém de jogador nenhum. Não falei que... A situação que o Corinthians vive hoje, antes de pensar em proposta pro Guerreiro, tá certo? Uma renovação do Guerreiro, tem que quitar o que já deve pro restante do elenco. O assunto aqui é o Guerreiro. Não. O assunto aqui são as dívidas do clube do Corinthians. Você foi perguntar pro ouvinte do Guerreiro, você perguntou. Não, quem perguntou foi o RG. Você não tá prestando atenção no programa, acho que você deveria focar aqui, ó. Tá? Responde, amigão. Nossa, passou um pito assim, meu. Fazer uma campanha de marketing mesmo, uma boa ideia do Benjamin, fazer estilo Ronaldo. Pagar... É, mas vocês não falaram que é contra essa história? Tomou suquinhos ganhos, meu. O torcedor ajudar o time contra... Voz do Batatinha. Quem falou que o torcedor... vender camisa é... Não. Quem você ouviu falar que é contra o torcedor ajudar? Ajudar não é depositar um dinheiro na conta do clube de forma direta. Você faz uma campanha, lança uma camisa especial do Guerreiro. Sei lá, se você não tem o dinheiro em cash hoje, você tem que, numa época de crise, você tem que ter criatividade. Tá, o Corinthians já teve criatividade, viu, Mike, para fazer muitas coisas. Por que não? Por que não? E outro, o Guerreiro hoje, quando vem, não. Mas hoje, o Guerreiro tem sim um apelo de marketing hoje com a torcida do Corinthians gigantesco. Maior que o Ronaldo? Não, dizendo com relação ao Ronaldo. Não, gente, só um minuto. Não. Na verdade, fala que você foi mal. Não, mas eu não tô comparando o jogador com o jogador. Tô comparando o jogador Ronaldo no Corinthians com o que ele ganhou e o Guerreiro ganhou. Não dá nem pra colocar. O Ronaldo tá meio acima do negócio. É, não dá pra o Ronaldo. Ronaldo, tinha gente que torcia pra outros times que iam no Pacaembu pra ver o Ronaldo jogar. Eu diria pra você que a única coisa que faria. Ganhou o Mundial, né? A única coisa que faria o Corinthians hoje ter alguma coisa semelhante ao do Ronaldo, eu te digo o que é. Um exemplo só, isso não vai acontecer jamais. Era o Corinthians trazer o Neymar, por exemplo, entendeu? Sim. Aí ia ser uma coisa... Agora, em relação ao Guerreiro, o que eu quero te falar é o seguinte, o Guerreiro hoje é ídolo da torcida do Corinthians. Agora, o Guerreiro é um dos jogadores, talvez ao lado do Cássio, os jogadores que a torcida do Corinthians mais gosta. Então, se você fizer um apelo hoje, uma campanha bacana de marketing, uma edição especial de camisa, e de camisa oficial, e de camisa... Mas tem as lojas do Corinthians, usa isso. Eu entendo que tudo que eu você puder fazer... Desculpa, eu compraria. Fizesse hoje, ó, tem uma camisa especial pro Guerreiro, eu compraria, pô. Guerreiro mas, é ídolo. Compra do Corinthians. Compra do Corinthians pra ajudar o clube. Eu compro também. Então quando você tá chato, velho. Não, tá chato não, é que você tá colocando o Guerreiro. Eu não estou colocando o Guerreiro acima do Corinthians. Eu estou falando que o Guerreiro é um jogador hoje indispensável. O Corinthians... E se não tem o dinheiro tudo numa mão, na mão, faça a criatividade. Você fala do Guerreiro, seu mamilo fica duro. Se o Guerreiro não ficar, começa tudo de novo. Ai. Mas você babava pelo Tevez? Eu não. Você falou pra mim, não interessa quem traz, se é o Pia. E o cachorro fica aí. O que interessa é o que o Tevez tá aí. Pelo contrário, o negócio é o seguinte, com relação ao Tevez... Chupa, o Tevez tá aí, ó. Eu gosto do Tevez, tá certo? Eu acho um bom jogador, mas volto a falar aqui, o Tevez pra mim não é ídolo. Eu discordo de corintianos que colocam o Tevez aí como ídolo. Pra mim o Guerreiro é muito mais importante. Eu também acho. O Guerreiro é infinitamente, no Corinthians, muito mais importante que Tevez, do que esse cara. Faz um projeto de marketing bacana, que eu te garanto que a torcida integral não vai pagar, óbvio, que não tem como. Mas uma parte tem que viabilizar, agora, sim. Beija, desculpa. E pro restante do elenco, faz o quê? Outra coisa. Outra coisa não, faz parte da dívida. Não, mas é o clube... Faz parte do pacote. Peraí, o clube, o Corinthians não fez isso? Não se gaba toda hora, seu clube que mais arrecada, que tá na Forbes, que mas isso é fato. Então, isso é fato. É o clube com a marca avaliada em mais de 1 bilhão. Então, ótimo. É. Então, se é fato, não preciso eu. Não preciso eu vir aqui fazer. Falar como é que o Corinthians tem que pagar os atrasados. É foda. Por que está atrasado, então? O que o senhor não pode é pregar irresponsabilidade eu, no ar. Mas eu não preguei irresponsabilidade. Estou acabando de falar que você não está ouvindo direito. Eu estou sim. É melhor você ir lá no Beto de novo. Eu irei, só quinta-feira que vem. Então, mas é melhor, você deve estar com seus ouvidinhos entupidinhos. Nossa! Eu acabei de falar. Eu acabei de falar o seguinte. Rachado, não tenho dinheiro, faça uma campanha, um projeto bacana de marketing... Pra arrecadar uma parte desse dinheiro. E arrecada quanto? Ele tá pedindo 20 milhões. Arrecada amigo, quanto? Vendendo camisa. Amigo, faça. Ué, não tem 30 milhões de torcedores? Tem. Então pronto. Ué, você acha que essa conta é básica desse milhões. Jeito? Ué. Desculpa, Benjamin, um cara do mercado aqui, como você. Quando eu questiono, tá certo? Dá uma ideia assim, tão superficial e rala. Engraçado. Me surpreende. Oh, engraçado. Gente. Engraçado do mano que é o nossa. Seguinte. Quando eu questiono as coisas, ele fala que. O mano fala, dane-se. Não, não falo dane-se, não. Eu tô preocupado com a vida financeira do Corinthians. Eu sempre questionei aqui há anos que eu falo que eu não acredito em número nenhum que se fala de torcida de clube no Brasil. Em quantidade, eu não acredito. Eu não acredito que um tem 30, eu não acredito que o outro tem 20. Eu não acredito. Pra mim é papo furado. Bom, vamos então, colocar um pouco. Vitalas! Vitaltas! Vitalas! Ô, Vitaltas! Chama ele de duende, tá bom? Ô, Vitaltas, eu tô errado, pô! Não, você tá certo. O mano hoje que tá chato. Ah, não, você xingou o mano fora. Mas o Vitaltas. Mas o Vitaltas. O Vitaltas não significa que seja melhor. Não, não, mas não é isso. É porque o Vitaltas, ele tá preocupado aqui com o time dentro de campo. A gente vê também que é um cara que não tá olhando também nos bastidores ali, a vida financeira do clube. Ô, Vitaltas, se você parar pra analisar, por exemplo, o Botafogo hoje. Apesar de estar numa final de campeonato carioca, mas é um time que vive oscilando aí e tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas trouxe o Lulinha. E não sabe se volta pra Série A. Ah, mas o Lulinha tá aí. O Botafogo, amigão, ele em algum momento começou assim. Ah, dane-se. Ah, traz. Que se lasque. Trouxe Sidorf, trouxe uma série de jogadores aí. Só aumentou a dívida e jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro devendo salário pra jogador. Tá certo? Tinha jogador do Botafogo que não tinha dinheiro pra colocar gasolina no carro pra ir treinar. Caiu. Então, eu acho que antes, amigão, da gente começar com esse papinho, ai, tem que fechar a qualquer custo, ai, não sei o quê, o guerreiro é isso e aquilo. Isso? Ué, é o argumento dele. Ninguém falou é fechar o argumento qualquer dele. Custo. Eu acho que o torcedor, ele precisa também ter um pouco de racionalidade nesse tipo de momento, tá certo? Pra poder analisar, tá certo? A vida do clube. Engraçado. Mas é verdade, gente. A gente não pode pregar a responsabilidade no futebol, sendo que a gente tem um argumento totalmente diferente. Quando eu era conselheiro do Corinthians, que eu voltei contra aquela patifaria do MSI, o senhor falava aqui que dane-se, que interessa que veio o dinheiro. Dane-se, você tá dando no nariz pra não usar outro termo. Eu tava na frente do Parque São Jorge pra que não assinasse aquele contrato. Tava assim. Tava na frente do Parque São Jorge. Aí veio o Tevez, o que você falou pra mim? Inclusive junto com a sua amiga lá, a Marília Matheus. Aí o Tevez veio aqui, o que você falou no ar? Chupa, nada. Não falei nada. Pega a gravação. Se o senhor não pegar essa gravação, eu te processo. Pode processar. Processo. Pode processar. Ele não defendia o Tevez aqui? Chupa o Tevez aí. Depois que o cara. Imagina, bacana. O Tevez foi revelado no Corinthians. Mas isso é fato. Cala a boca, aí não. Isso é fato. Segue o jogo. Sem falatório. Vitaltas, tá chegando no final a sua participação. Vitaltas, comente o que você quer comentar pra encerrar. Não, vamos lá. Eu sou fã do Mano. O Mano é 10. É nóis. Só que a razão do Benjamin lá, campeão demais, que vocês são uma boa. Eu sei que o time... Não dá pra comparar o Botafogo, que é um time fraco lá do Para Rio, de chupar gazelho, meu. Ah, eu acho o seguinte... Eu tô comparando a situação financeira ignorada. É isso que eu tô comparando. Você não entendeu a comparação. Vitaltas, o que eu acho engraçado é o seguinte. Gás não se chupa, quando compensa, quando interessa... Aí vale, que é o clube que mais arrecada, que tá na lista da Forbes, que é a marca mais valiosa. Mas aí, Orlando, que é isso que é aqui. Dele, né, quando não interessa, não. Mas só um minuto. Tava aqui há 3 meses atrás falando, é o clube que faz isso, que faz aquilo. Então, meu amigo, e cadê o marketing? Tem que ter um projeto de marketing tipo Guerreiro. É, então vamos por partes aqui. Todo clube grande, tá até o Sombra, o Sombra tava falando no começo do programa aqui a respeito aí da possível venda do Rodrigo Caio. O São Paulo é um time que tá fechando o ano no vermelho, fechou ano passado, e esse ano se não vender o jogador, volta a fechar no vermelho. Todo clube grande, ele infelizmente, ele tem uma despesa maior do que o faturamento. Ah. Se você não tiver uma venda de um bom jogador aí por uma quantia considerável, de mais de 10 milhões de euros, a conta não fecha. E hoje o Corinthians precisa mais. O Corinthians hoje ele não tem um jogador com esse potencial. Estão falando de Malcom aí, mas eu duvido que algum clube europeu pague 20 milhões de euros no Malcom. Mas é um jogador que é a terceira opção de ataque com o Corinthians. O Corinthians é dono só de 20% ou 30%. Por esse 30% do Malcom. Não, mas estou colocando como exemplo. Mas estou colocando como exemplo, Sombra, talvez aí um jogador que o Corinthians tenha na vitrine para poder repassar para o mercado europeu. Uhum. O Malcom hoje é a terceira opção de ataque do Corinthians. Eu duvido que algum clube europeu pague essa quantia que estão falando que ele vale. Tá certo? Talvez, eu duvido. Talvez. Então, sendo assim, seu Benjamin Bach, por mais que você tenha um faturamento alto, quando a água bate na bunda, o cara pode ser rico, bacana, mas se ele se acaba se endividando, metendo o pé pelas mãos em determinado momento, para que ele possa voltar a colocar a finança em ordem, o cara precisa segurar, não, o cara precisa realmente dar uma recuada, então, cara. Então faz o seguinte, pega agora em julho. Tem que ter responsabilidade. Pega agora em julho, eu não falei pra ter responsabilidade, eu falei pra ter criatividade. E se gaba tanto, repito, se gaba tanto, que é o clube que mais fatura, que mais vale, que mais isso, que mais aquilo, vai, por que tá nessa dívida toda? É o quê? É má gestão? É o quê? Ué? Má gestão, então só um minuto, eu não tô pregando responsabilidade nenhuma. Eu tô pregando o seguinte: paga 40 milhões no Pato, pode ser uma gestão. Toda vez. E quem mandou contratar o Pato? Então, esse foi o pior problema do Corinthians. É nítido que é uma gestão. E outra coisa: problema. A história do estádio, embora seja muito importante, vai ser sacrificante demais pro Corinthians. No Palmeiras, a renda do jogo do Palmeiras vai pro Palmeiras. A renda do jogo do Corinthians vai pro fundo que tem que pagar o estádio. Então, você botar 3 milhões lá todo o jogo. Se não vender o naming rights logo. É o preço de ter uma casa, velho. Se começar a vender as coisas, então o preço de ter uma casa pode. É o preço de ter uma casa, mano. Consequência, o São Paulo quando construiu o Morumbi. O São Paulo quando construiu o Morumbi não passou maus bocados? Então faz seguinte. Passou normal. Vamos trabalhar com responsabilidade. Agora em julho. O Corinthians já tá construindo. Agora em julho, olha. Agora em julho vamos ter responsabilidade. Em julho tem a janela pra Europa. Vende o Cássio, vende o Ralf, libera o Guerreiro, o Sheik termina o contrato, quem mais tem outro que termina o contrato? Vai liberando os caras e pronto. Vai a molecada da base pra jogar, pronto. E o Gil? Tem o Gil também, não é? O Gil vai embora, que o Gil parece que tá voltando pra França. Gente, o Felipe zagueiro também tem proposta. Eu só penso da seguinte forma: antes de começarem a falar em renovação com o Guerreiro, que tem os atrasados dos outros jogadores? O Corinthians ele não é formado só pelo Guerreiro. Tá certo? Eu falei tem isso. Mais 5, 6 jogadores aí que precisam você receber uma bolada do Corinthians então e estão sem receber. Fazer um projeto pra pagar os outros. É lógico. Né? Eu acho que é uma puta idiotice. É uma idiotice ficar pregando isso daí. Não. Ai, tem que renovar com o Guerreiro. Coisas... E o Renato Augusto, e o Jadson, e o Elias, e o Ralf. São duas coisas diferentes. Coletivo, né? São duas coisas diferentes. Renova com o Guerreiro agora e deixa o restante do pessoal sem receber o que tem pra receber. Vamos ver o tamanho da tromba que vão ficar. É a mesma coisa que escolher um de vocês pra pagar e o resto não receber. Vai ser assim. As contas do Corinthians não vão fechar tão cedo. E se você acha que vai amanhã, do dia pra noite, eu não tô falando. São situações diferentes que o Mano falou. É óbvio que eu não tô pregando calote quem tá devendo. Mas o Guerreiro é o jogador que tá com o contrato. É o jogador que tá com o contrato terminando. É uma outra situação. É mais urgente. O Guerreiro, se você não renovar, se você não acertar agora, ele vai embora. Ele vai embora. Vai nada, tá fazendo charminho. Ele vai embora. Aí, aí amanhã. E são mais 5 milhões de luvas aí, pra botar na conta. Aí amanhã aparece ele no Palmeiras. E Palmeiras? Você acha que o Palmeiras tem dinheiro pra comprar Guerreiro? Tá louco? Ah, vocês que tem, né? Tá de brincadeira, ele já comprou, velho. Eita, quero. Pro Guerreiro, Guerreiro, que é uma coisa urgente, imediata. Apesar que o Guerreiro também, ano passado, aí também o Corinthians fez a proposta. Veja, você é um cara tão racional e pela primeira vez eu tô vendo racional. Você pensando de uma maneira totalmente... Não, vocês são loucos. É eu nóis. Tô sendo absolutamente o Guerreiro, racional. Ano passado, quando o Corinthians colocou a proposta na mesa, ele fez docinho. Então ele agora que espera. Eu tô sendo extremamente... Espera aí na janelinha. Peraí, docinho? É que isso acontece, docinho. O Mano grita e ele tá deturpando o que eu falo. Eu não tô sendo irracional, eu tô sendo racional. Eu não tô falando que... Não tô pregando calote quem tá com o salário atrasado. E não tô pregando que tem que pagar... 10, 100 milhões de dólares pro Guerreiro. Eu tô pregando o seguinte, você tem uma situação do jogador mais importante do time do Corinthians com contrato pra vencer agora. Ou você já renova agora, ou ele vai embora. Tá. Pra ele que é ídolo da torcida do Corinthians, e tem uma coisa urgente, tem que se fazer um projeto de marketing, alguma coisa também, pra ajudar a gerar receita. Tem que ter os muito outros, projeto, né? Os mesmo? Outros... Não, pro Guerreiro tem que ter um projeto. Pros outros. Porque só o que deve pro cara, velho. Vai fazer o que faz. Pros outros, vai fazer o que faz a vida inteira. Sabe o que que é? Vai no banco, vai antecipar a cota e paga. É, mas esse negócio de ir no banco hoje, maiores juros de empréstimo da história. Não tem mais receita, Sombra. Deus o dinheiro que o Corinthians arrecada com bilheteria, tá indo pra pagar banco, estádio. E no dinheiro banco de televisão tem é cota antecipada. O banco cota é da Nike deve estar antecipada. Vai tirar dinheiro da onde, gente? Banco é muito pior. Então vende os caras, libera e joga, claro. Joga o brasileiro com os jogadores. A gente sempre defendeu, a gente não pode gastar mais do que arrecada. Por isso que eu falei, a culpa é má gestão isso. Claro que é má gestão. E cadê então o clube que mais arrecada, que mais isso, que mais aquilo? Aí chega nas horas, não tá aí? Não tá. Mas só que, embora mais arrecade, mais isso, mais aquilo, não significa que faça bom uso e correto do dinheiro. Na crise é preciso ter criatividade também. Se você fez um mau investimento. Às vezes fez não é criatividade, às vezes é milagre. O Palmeiras está fazendo essa campanha do sócio torcedor. É. Do Palmeiras desse avante. Está entrando milhões e milhões por ano. É a mais rentável do Fizeram Brasil. Fizeram um projeto interessante agora nesse ano. E tá entrando uma receita que não tinha tudo antes. Bem, o Corinthians também tem uma boa receita com sócio torcedor. Mas foi o pioneiro. Mas a do Palmeiras, né? Tá vindo agora. O formato que deu certo. A do Palmeiras já é a segunda maior do Brasil. Mas rentável é maior. Eu não tô falando que o Corinthians não tem. Não é isso que eu tô falando. Mas o Corinthians é um negócio que já existia. Já fez sócio torcedor? Faça-se uma campanha. Mas não é porque o do Palmeiras tá bem que o do Corinthians é ruim. Não, mas eu não falei que do Corinthians é ruim. Mas a diferença é nítida, Sombra. No Palmeiras entram 3 milhões. Quanto fica pro Palmeiras? No Corinthians entram 3 milhões. Quanto fica pro Corinthians? Agora, o projeto de sócio-torcedor do Palmeiras, ele é terceirizado, né? Precisa ver quanto fica também no terceiro, né? Eu não tô falando que... Eu não falei em nenhum momento que sócio-torcedor do Corinthians é ruim. Falei, sócio-torcedor do Corinthians é muito bom. Acho que o grande problema do Corinthians não é analisar o sócio-torcedor. É que o Corinthians, acumulou dívidas. O problema do Corinthians é o estádio. Também. Mas é o estádio preponderante. Independente do estádio, usou mal o dinheiro quando teve dinheiro em caixa. Contratou. Deixou de pagar os impostos. Agora, além daquele acerto daqueles impostos lá, que o Andrés lá tinha feito agora aquele refis para pagar e o acerto, o blog do Rodrigo Matos no áudio agora tem mais 347 milhões. Não, hoje saiu uma matéria, se não me engano, não sei se foi no Diário de São Paulo, na Folha de São Paulo. O Corinthians, Sombra, está devendo para jogadores que não atuam no Corinthians 17 milhões. O Souza! 17 milhões. Tá devendo pro Souza. Não, 17 milhões é de tudo, de todos os jogadores do elenco. Não. 17 milhões, Benja, de jogadores que não atuam. Por exemplo, o Pato, ele já tem uma boa participação desses milhões aí. Que eu saiba. Se eu não me engano, acho que pro Pato já tem uns 6 milhões. É 17 milhões só pros caras que jogadores que não estão lá. Eu entendi que tem agora, do salário do elenco atual, são 15 milhões que estão atrasados. Aí que tá. Não, peraí, são duas contas. Não, são duas contas, ó. Primeiro, 15 milhões ali pros jogadores do elenco. Ralf, Renato Augusto, o próprio Guerreiro, o Jadson, o Elias, enfim. Esses jogadores ali somados... Porque está no elenco hoje. Eles têm aí uma quantia para receber que gira em torno de 15 milhões. Fora o Guerreiro. Não, junto com o Guerreiro nesse pacote. Mas não é mais o do Guerreiro? Não. Junto com o Guerreiro nesse pacote aí, a quantia é de 5 milhões. Se não me engano, tem 6 jogadores aí nessa lista. Tá. Que é o Elias, o Danilo, o Renato Augusto, o Jadson, o Ralf, o Guerreiro, enfim. 15 conto. Para jogadores que não atuam mais no Corinthians, mais, né, Gê? Mais 15 pau. Exemplo, o Alexandre Pato e outros. Sim, mais 15 mais pau. 17 pau. Souza, mais 17 pau. Souza, Elton, Mano Menezes, Anderson Martins. Aquele goleiro, lembra? Pato. Renan, goleiro, que era do Bragantino, quase São Paulo. Não, lembra, mas são 17 milhões de reais. Só o Pato são 6 milhões. E o Guerreiro pedindo aí o bonitão 20 milhões pra renovar com o Corinthians. Gente, fora e o Corinthians a dívida, tá devendo, né? 32 fora milhões. Guerreiro, 32 milhões. Fora o que o bonitão mas quer. Mas vem cá, o Guerreiro não tem culpa que a diretoria passada, essa, as anteriores. Erraram, mas cara, se ele não renovar com o Corinthians, ele tá sendo ingrato. Ele não era ninguém a vestir a camisa, mano, do Corinthians. É sim. Isso também não, não tem era ninguém. Também não tem nada a ver. Ingrato. Olha, Vitaltas, um abraço pra você, cara. Obrigado, boa noite. Deixa eu mandar um abraço. Manda! Um abraço pro RG. Mandar RG. Aí, ó. Diga, RG. Fala, velhinho. Deu um cartão tapa na cabeça pra minha esposa, Núbia. Como é o nome dela? Núbia. Ah, merece. Com esse nome, merece. A Núbia. Hoje você vai fazer o porquinho pular da panela. Ela, mano, vai ficar Núbia pra você. É. Aí sim. Demais. Ô, mandar um tudo abraço de bom pro chefe. Mandar um abraço pro chefe Sidney. Isso. Pro Danilo, fã de vocês aí, hoje também pista lá da loja. Meu, dá um abraço pro Tobias também, hein? Deve estar com você, hein? Então, fala, cara. Você vai ficar da Bozano, assim? Então, diga a frase. Só a Bozano tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa! E não vai esquecer do poker, hein, velho? Ganhou um kit top, tá certo, da Bozano, e ganhou um par de convites pro Kit Zana também. Eu sei. Não esquece de comparecer lá, hein? Não, demorou, opa. Então tá bom. Não esquece de comparecer. Então tá bom. Um abraço. Valeu, um abraço, obrigado. Valeu, tudo de bom. Esse é o Estádio 97, a participação dos ouvintes aqui ao vivo com a gente. O oferecimento de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Também no oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro perfeito é o seu carro com suspensão Perfect. Agora vamos falar aqui do nosso novo patrocinador, né? É a nossa nova apoiadora aqui, já estava com a gente fazendo várias promoções. Vamos falar aqui da Singapore Airlines. Ah, no aniversário de 50 anos de Singapura, Singapura está fazendo 50 anos, e você ganha um baita presente. Tarifas Singapore Airlines super promocionais. Atenção você que quer ir para Barcelona em classe econômica pela Singapore. Passagens a partir de $688. É, $688. Classe executiva a partir de $2,488. Para Singapura, em classe econômica, a partir de $1,288. E classe executiva, a partir de $4,888. E muito mais destinos: Bali, Jakarta, Kuala Lumpur, Japão, Seul, Hong Kong, Taipei, Beijing, Xangai, em classe econômica a partir de $1,388. E em classe executiva a partir de $4,988. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou o seu agente de viagens. Tá molezinha, hein? Opa, pela Singapore para todos esses destinos? Moleza! Bom, um abraço aí pro Marcos Souza da Singapore Airlines com a gente mais uma vez aqui no Estádio 97, nosso novo patrocinador. Seja bem-vindo! Estádio 97 da Energia 97 FM também tem o oferecimento do Grupo Esser, Benjamin. É, amigo, olha só, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios e uma suíte. Apartamento para moradia, investimento no tamanho que você procura. Então não perca tempo, amigão. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados. Lazer super bacana, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vou visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Levilágio, Világio com dois L's. Se você preferir, pode ligar agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. Esse é o telefone. Pode ligar agora e falar que você ouviu o Benji aqui no Estado 97. Você vai ver como você vai ser tratado. Então você já sabe. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Essa é zumbi. É isso aí, amigo! Resort no Estádio 97. Resort tá chegando, cara. Resort tá chegando. De 22 a 24 de maio no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Baita fim de semana com toda a turma do Estádio 97. Hoje toda a nossa equipe aí fazendo um check-in lá, né, Bá? Ô, sim, Mota? Sim, fomos lá. Tá tudo ficando direitinho, tudo zeradinho, certinho, perfeito, tudo, que tudo beleza. Pronto, encaminhado. É, ajustado cá, lá, teatro. Tudo certo. Bingo, tá tudo ok? Tudo ok. Que beleza, que maravilha. Muito bem, então vai rolar aí, então, o resort do Estádio 97 de 22 a 24 de maio. E hoje eu vou fazer uma promoção legal. Vamos fazer uma promoção legal de um prêmio que é cobiçadíssimo pelos ouvintes da Energia 97, tá bom? Então você vai fazer, a partir de agora, 7 horas e 10 minutos, a partir de agora, até o final do programa, quem fizer a reserva do resort do Estádio 97, lá na Lotus Travel, vai ganhar uma vaga de estranho no Ninho. Ah, acelera aí! Opa. Acelera, essa galera gosta. Aí foi, hein? Tá, essa galera quer. A partir de agora... Tá bom? Boa, boa. A partir de agora. Então ligue 2896-4665. Sim. Ligue agora, 2896-4665. Aproveite, parcele em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Vai ser muito legal o resort, hein? Tá bombando, tá bombando. Boa. Toda a turma ao seu lado durante o fim de semana completo lá no Bourbon. Fala, Mota. Não, você tá coçando a cabeça? Depois. Ah, depois. Então, é piolho. Beleza. Hã? É piolho. Bota, piolho. Só acho que nem o piolho. Olha o cabelo do Mota como é ceboso. Nossa, é mesmo. Sem cabelo gorduroso, hein, Mota? É. Ainda tá com essa camiseta que ele dormiu em vez de... Você tem ceborreia? Eu lavo só uma vez por semana. Só uma vez por semana? É. Mas que coisa mais inglesa. É, que eu uso coisa mais especial. Nojenta. Muito caro o shampoo, então eu uso só uma vez por semana. Os ingleses têm aquela coisa meio de cabelo meio... É que o shampoo que eu uso é muito caro, então eu só uso uma vez por semana. Porra, compra um shampoo mais barato e seja limpo. A crise chegou pra todo mundo. Ó, a rainha falou que a última vez que ela lavou o cabelo foi no velório da Lady Di. Você tá brincando? É. Sério? Que nojo. Dá uma banho igual gato, ela lambe a mão assim. Ah, mas sendo assim, meu príncipe... Dá banho igual gato! Eu imagino a rainha tomando banho igual gato! Mas sendo assim... Ela tem alguém que lava ela, Ok, mano Rubens! Tem alguém com paninho assim. Mas, mano, assim o marido dela nem tá dando mais um pega nela. Ah, certeza. Acho que aquelas baladinhas, swing, etc, não tava rolando. Ela contrata os profissionais. Eita. Ai, ai, ai. Então, olha aí, Resort do Estádio 97, ligue agora. Tá todo mundo da Lotus aguardando sua ligação. 28964665. Ó, casal com duas crianças no apartamento até 12 anos, as crianças não pagam, tá bom? Aproveite. O Resort do Estádio tem apoio da Cassineira, de Edu Botões, também do site futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E apoio de Madrugão Suplementos.com.br, mano. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar os seus produtos para aumentar a massa muscular ou emagrecer, é barra, Domênico Gato. Você que tá agora na academia, velho. Você que é um cara marombeiro agora, acessa aí, ó. Madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Marombeiro. O Domênico, outro dia... Nós, Mancini, tamo junto. Outro dia eu vi o Domênico indo pra academia, saindo daqui, ele foi com aquela roupa da menina do... Do Flashdance? Flashdance. Você tá brincando? Lá, como é que chama? Polaina? Polaina. Polaina, uma calça fusou coladinha. E aquela regata que é só o fiapo aqui que ele usa. E aquele stop tipo Rock Balboa. Benjamin sabe, porque eu peguei emprestado na casa da tia dele. Da tia? É. Não, olha. Por isso que ele sabe. Olha, Domênico tá treinando agora. Da irmã também. A irmã usa também. Olha o Domênico Nairobi. Olha lá, Dudu. É nóis. Essa música é boa. Domênico agora tá marombeiro, mano. Michael Sambelo. Como é o nome do rapaz? Michael Sambelo. Tá, o pessoal do Sandelo Luminoso, né? Não, é só no refrão. Refrão, vou dançar. Quando eu tô no carro, às vezes toca isso, eu fico no carro. Duvido. Pra quem tá assistindo agora, não perca a performance de Benjamin na academia. Nossa, é boa, verdade. O refrão. Você quer o refrão? Vamos caçadores do refrão, peraí. Essa eu paro pra ver. Agora vai. Não, calma. Calma, que vai. Agora, ó. E olha lá. Meu Deus. Que cena, que cena. Coisa grotesca, olha isso. Que coisa grotesca. Pô, você podia, né, pô, colan e tal, a polana pra gente fazer esse vídeo. Ó, não, na boa. Você tem que fazer isso lá no resort. O Silvano, no bingo. No bingo. Eu faço. Ah. Eu faço. Essa apresentaçãozinha aí, que é legal. Eu faço. E do... E você vem de Donna Summer. Porra, mas que... Puta, o que tem a ver? Foi aquele vestido, uma peruca e tudo. Tem a ver? Fechou? Você vai pôr o colan? Você faz a dancinha? A única coisa que eu sei fazer é a dancinha. Se eu abrir o espacate, mas eu não vou pôr. Ah, mas você tem que ficar enrolando, tem que fazer toda a música. E você tem que pedir emprestado, que tem um cara aqui na rádio que tem, viu? Que usa. O Rudy. Não, o Silvano, é verdade. Ah, ele usou uma vez aí. É, ele tem. Olha. Era de quem? Era pra ele. Não, o Benjamin usou. Ele. Não, mas não foi aquele. Ele só pagou uma aposta aí. Do Guaraná Antártica. Né? É. Eu fiz fazer o programa com a roupa do Diego Pony. Aquela malinha. Você tinha notícias, Mota? Tem uma notícia aí impressionante. Saiu o juiz de São Paulo. Uma notícia impressionante. É impressionante, gente. Você corta pra mim a notícia. Vou falar pra vocês, vou falar. Não acredito. Grande Merahit. Que foi? Não. Corta pra mim essa notícia. Mais uma chance. Éber Roberto Lopes? Não, é estrangeiro. Agora, estrangeiro? Agora Castrilli. Estrangeiro? Castrilli já morreu. Não, se é estrangeiro, é aquele cara que expulsou o Luiz Fabiano. Amarilla. Carlos Amarilla. Oh, é bom pra caramba, Carlos Amarilla. Aonde? Só apita pra time grande. O time grande é tranquilo com o Carlos Amarilla. Nossa, mano. O Paraguai, grande, Carlos Amarilla. O Amarilla privilegia time grande? Sempre pro grande. Não, Amarilla muito contrário. Quem joga em casa com o Amarilla ganha. Esse cara, eu lembro, São Paulo e Fluminense lá que eles passaram. Se o futebol fosse sério, deveriam ter feito aí uma investigação muito profunda pra averiguarem algumas coisas aí. Tá? Inclusive, apitou a favor desse time falido. Olha aí, não chora não! Não chora não, que seis Libertadores. Final contra não final, bacana. Meu time bateu o binguelo na cara do Pedro, então fica de boa aí. É seis Libertadores. Não contra o Corinthians. Contra o Corinthians, o presidente Aidar, né, falou o seguinte: o nosso técnico é Milton. né? Deixou bem claro aí, diz que o grupo de jogadores está fechado com o Milton e a contratação de um técnico deixou de ser prioridade. Estou satisfeito com o Milton. É, então, lógico, tá ganhando, né? Esse grupo tá fechado. Tá ganhando, pô. Eu vi uma outra informação aqui, não é informação, a declaração do Souza, né? É, sobre os treinos, o Souza pegado. Falando, olha, enquanto auxiliar, ele já era o mais próximo de nós, até porque o papel do auxiliar é esse, de fazer essa ligação. Acho legal que, como treinador, ele não mudou o jeito de ser em relação a isso. Ele está conversando, brincando, perguntando. Tem tido humildade de perguntar sobre o treinamento. Está sendo legal. Feedback. Está intenso. É. A abertura que ele dá é essa, de perguntar se o treino tem sido legal. Ele não pergunta qual treino tem que dar, pelo contrário. Mas a gente tem respondido bem, porque o treino tem sido bem intenso mesmo. É o que a gente vai encontrar nos jogos. Temos encontrado o mesmo ritmo ou um ritmo parecido com o que a gente vai encontrar nos jogos. Ou seja, em outras palavras... Dá a entender que o treino agora é melhor do que... Que é mais agradável que antigamente. Que o treino agora é mais... Tem mais amarelo contra vermelho, né? Mas olha, parece que acabou. Mas acabou. Toda vez que tem um interino, o elenco sempre quer que o interino continue. É. E o Atlético de Santos, Madrid... O Santos tá aí, ó, chegando agora, final. O Di Matteo foi campeão da Champions League com o Chelsea. É interino. O Souza, sacanagem, depois mandaram agora, ele embora. Agora, Souza, ó... O treino do Milton tá sensacional, tá legal, vocês estão curtindo, tá show de bola. Só tenham vergonha na cara de mostrar isso, se vocês vão ser o São Paulo que é grande ou aquele São Paulo que se apequenou diante do Santos e do Palmeiras e foi eliminado. O jogador é fácil, quer que continue assim ganha. É muito fácil que querer que continue assim ganha o jogo. Legal. Olha, o técnico Batuta, show de bola. É, amigão, só que, né? Gente, amigão, ó, se não ganhar, ele cai, velho. Trata de jogar bem, brigar pela vaga e não fazer aquela vergonha que foi o Campeonato Paulista. Bate no peito e fala que o São Paulo é grande. Bate no peito e fala. Eu vou te dizer, se o Palmeiras for campeão, vai ter esse videozinho aí. Aguinaldinho, onde você queria bater, Aguinaldinho? Eu queria tomar uma tapa na cara. Tapa na cara? Dessa menina que está fingindo que não está ouvindo. Ah, deu pra mim! Ele te defendeu! Domênico! Ele te defendeu! Viado! Domênico! Bichona! Olha, com o sovaco, e o Atlético todo de duro, Madrid. O Atlético de Madrid ofereceu aí 15 milhões de euros pelo Rodrigo Caio. Seria 47 milhões de reais. Fechar em 18, né? Fecha em 11. Hã? Puta negócio. Como 11, não, mas, mas até julho vai pra 18. Não pode vender o porquê. Não, tem que vender bem. O Mônaco ofereceu 20 milhões ano passado. Futebol tá muito louco. Tem que vender bem pra não ficar devendo depois pra Receita Federal. Mota. E pros outros jogadores. Tá bem vendido, viu, Mota? Rodrigo Caio pra achar grana toda aí. Ô, Mota. Tá bom. Mas ele é... Ô, gente, ele tem futuro. Ô, Mota, o moleque posso, é bom. Não é um jogador versátil. Mas ele tem futuro. Posso fazer uma revelação aqui, menina? Fala. Rapidinho, menina. Aqui. A Domênica tem uma Milo Rosa. Igual de porquinha. É verdade? Ô, Domênico. Mano, falei. Mas se ele tá falando da mãe dele, é problema dele. Agora, ó, a próxima vez que ele for te pegar, eu vou deixar. Menina! Tá ferrado. Você não me ama. Mas se quiser pegar, você tá. Pode. Ó, tá livre aí. Quero ver se você vai ficar com agora gracinha. Agora tá se unindo aqui. A mim, quero ver se você vai ficar com gracinha. E aí, Carçuguinho? Canta, Moacir! Canta, Carçuguinho! Vem cá, Carçuguinho! É, faz agora o Carçuguinho, quero ver. Faz aqui no Palmeiras. Faz aí, quero ver se é homem. Para com isso, Carçuguinho, você tá sem fazer nada. Dá uma palhinha aqui pra nós. Aguinaldinho, se o Palmeiras for campeão... O quê? O que você faz com ele? Domênica. Domênica é a mãe dele. O Palmeiras? Domênica é a mãe. Pera aí, fala, Aguinaldinho. É a tua mãe. Foi no mundo. Fala, Aguinaldinho. Pera aí, menina. Fica calma. Se o Palmeiras for campeão, eu vou ficar pelada com a Domênica. Isso só se for com a tua mãe, vou olhar pra ele, bater no peito e falar... O Palmeiras é grande. O Palmeiras é grande, menina. E você também. E você é maior ainda. Que violência, Domênica. Se você pudesse escolher um... Jorge Benjor, vamos ouvir. Ô, Aguinaldinho. Vamos ouvir Jorge Benjor. Aguinaldinho. Aguinaldinho. Não importa, Jorge Benjor é o Messi. Se você pudesse escolher um fim de semana pra um lugar pra passar só você e ele, onde você escolheria? Olha, eu acho que a gente vai fazer isso no resort. Vai passar eu, ele e nossas filhas. Suas filhas? É. Quem é? Você tem filhas? É, a gente adotou três rapazes. Dominiquinha. Eu e a Domênica. De quantos anos tem seu rapaz? Um tem 22. Vocês adotaram um rapaz de 22? O Kleber. É verdade. O Kleber, que é o mais forte, tem 24. É. E o Jorgeão tem 30. Você tá brincando, mas eu liei com uma artista aí e adotou um moleque de 17 anos esses dias. É, não. 17 anos, maior moleque. De idade. Não tem história, não. O Domênico adotou o filho Domênico, não, não me ele põe falou. Isso aí. Ele falou Domênica, deixa na Domênica. Eu falei a Domênica. Na música, deixa a Domênica, isso. Tem um furico pelo Domênica, a mãe dele. Aí deixa. Tem o quê? Que foi? Domênico, que não. Não falei assim, nada. Eu não falei nada. Você falou, deu um furico. Falou, mas passou. Muito bem. Esse é o estádio 97 da Energia 97 FM, oferecimento de Pirelli. Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Ô, Narigudo, vamos falar da BV? Vamos falar... O que foi, Aguinaldinho? Ele fala da BV aí, não, vamos falar, mas ele falou, Aguinaldinho falou um negócio fora do ar que eu não entendi o que foi. Oi? O quê? Você falou que mandou um abraço pra já foi a brincadeira, fala do negócio. Quando é da tua mãe, você não gosta. Ah, vai, continua aí. Quando é da mamãe, é uma vez só que fala e passa batido. Aí quando é outro, ele quer. Ameaça, ele brinca, quer ficar. Ele não sabe que o time do rádio é aquela coisa e acabou. Pronto, eu fui foi. Bater nele, você não deixou. Foi. Eu fui bater. Mas a próxima eu vou deixar. Pode ter certeza que vai apanhar. E ó, e se marcar, vai apanhar de dois. Ai, agora vai apanhar de dois. Do Domênico, eu quero apanhar de você. A hora que você for pra cima, eu vou junto. Vai lá. Não. Deixa ele falar, deixa ele continuar. Não esqueça. A hora que chegar, a hora você vai ver. Não esqueçam a medida. Não esqueçam isso, a medida. Isso, eles não sabem, RG. Eles brincaram, eu fiquei quieto. Passou, medida, já foi. Passou, assinador, vambora. Você sabe qual é a medida. Benjamin passa. Segue o jogo. Faz o merchan aí, ponto. Eu vou fazer, mas o... Chega. Ô Aguinaldinho, qual que é a medida? Aguinaldinho, qual a medida? Eu já dei a medida pra ele, pronto. Nossa, eu sou muito chato. Bom, vamos lá. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar o seu carro, sua moto, seu caminhão? Vocês são tudo bundão. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio pra você, Zombrinha. Então vamos lá agora, a nossa sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vamos trazer os ouvintes. Telefone 3284-7097. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É o Félix. Félix. Félix? Isso. Félix do que, Félix? Félix José Eustáquio. Quantos anos, ô Félix? Aí você manda 3.9. RG, hoje, quarta-feira, 3.9. Ah, é. Sabe o que eu lembrei? Lá no resort, velho, no Bourbon. O que que tem? Lá é bom. Vai ter. O quê? Vai ter o quê, RG? É, as pessoas podem brincar lá. Sim, mas o que que vai ter lá? Tem o Arc Félix, sabe? Sensacional. Lá perto do campinho. Do campo tem. Aí salvou. Onde passa o trenzinho. Isso. Salvou a hora. Adoro o trenzinho, velho. O trenzinho é legal. Trenzinho, eu curto. Eu subo e desço toda hora. O Bernardo fica naquele trenzinho lá. É mó barato. É muito legal. Pra mim o mais legal é o trenzinho, velho. E a resenha à noite, né? Muito bom. A resenha, o RG não perde. Aquele sereno que você toma à noite, hein, RG? Ah, mas o sereno você nem sente. Aquele sereno teu é uma beleza. Nem sente o sereno. Tem um sereno lá mesmo. Porra, a gente toma um sereno bom lá. É, mas a bebida esquenta. Opa, nem sente o sereno, velho. Sereno é bom. Ô, velho, qual que é? Qual sereno que é, lindo, é verdade. Qual que é o bairro aí? É Parque do Engenho. Qual? Parque do Engenho. O cara tá bravo, tinha a música do Engenho. Tá nervoso. Engenho de dentro do... Engenho de dentro. É boa a música. Muito boa. Boa a música. Gostei dos outros que falam boa música. É do Jorge Benjor? Muito. É boa. Engenho de dentro? Engenho de dentro do Jorge Benjor. Mas olha, amigo... Engenho de dentro é um bairro lá perto do... Engenho. Parque de Engenho que eu conheço é Capão Redondo. É, tá próximo ali, tá perto, tá perto, Benji. É nóis. Zona Sul. O cara tá bravo. Ali é, é, é, ó, pra te falar, é entre Campo Limpo. É, tá bom, tá bom, tá bom, Benjamin. Aí já... Ah, tá você bom, não. Vai, pergunta pro ouvinte se não é. Ele vai começar a perguntar nome de rua. Pergunta pro ouvinte se não é ali perto do Capão. Pergunta pro Brau, aí o Brau deve saber, pô. É nós, mano, é pertinho do Capão, tá ligado? Ali é cerquilhado tudo. É o quê? Cerquilhado, mano. Cerquilhado? Chega perto não, tem que estar adesivo primeiro da sua, senão não entra. Ah, Brau, primeiro. Ô, Brau. Fala aí, irmão, fala aí. Lá é só cerca e barraco, fala pra eles aí. É, não, não precisa falar não, os negros já sabem já, mano. Pergunta se os caras chegam perto do Iraque sem colete. Não chega, mano. É nóis. É nóis, é nóis. Beleza total, mano. É Santos, Iraque, né? Sem colete. É Santos, mano. Você é Santos? Não é Corinthians. Não, cara, aqui é Corinthians. Vai se ferrar, irmão. Mas é tudo nosso, mano. Você tá todo brother do cara, nossa, mano. Ô, amigão. Fala, mano. Querendo ou não, aí eu acho que é um assunto que já tá ultrapassado, mas ainda é atual, ah, velho. Não. Ah, não. Ninguém falou disso. Não, vou fazer outra pergunta, mano. Você é da ala do Benjamin ou você é ala do mano? O assunto tá ultrapassado e atual. Não, Benja, faz a outra pergunta. É ultrapassado, é chato, tá certo? É monótono. Repetitivo, eu diria. Mas eu acho que a torcida do Corinthians tem o direito de opinar a respeito disso. Mas você é da ala do mano ou do Benja? O que você acha a respeito da renovação de contrato do Guerreiro, amigão? Por tudo que você já acompanhou e talvez pela opinião que você já tenha formado. Sabendo que tem duas alas, do mano e a do Benja. É, na verdade, o Corinthians, ele está entre a cruz e a espada, né? Porque hoje não tem um centroavante com a qualidade do Guerreiro, mas também é fazer loucura, né? Pagar o que o Guerreiro está pedindo é loucura. Então, assim, o Corinthians está entre a cruz e a espada. Querendo ou não, o Guerreiro faz gol todo jogo, o Guerreiro decide, porém o Corinthians não tem o dinheiro para pagar o que o Guerreiro pede, inclusive... É, o que você tem falado realmente faz muito sentido, mano. O Corinthians está devendo para todo mundo no elenco e quer fazer uma renovação desse preço com o Guerreiro, né? Eu acho que isso aí é um absurdo, né? Eu acho que tem que primeiro então tem que mandar todo mundo embora para depois poder fazer essa renovação com o Guerreiro, né? Então tem que mandar, porque, amigo, não, eu também acho, vai dar uma azedada com o restante do elenco, mas cara. Pela lógica de vocês, então tem que pegar o elenco agora em julho e mandar todo mundo embora. Não é isso, Ben, porque olha, não tem, não, ele falou assim, olha, não tenho dinheiro para pagar o Guerreiro, não tem. Também não tenho dinheiro pra pagar os atrasados, cara. Mas a prioridade é essa, tem que pagar primeiro os que você tá devendo, então, Renato paga, Augusto, Jadson, paga, Elias. Paga e vende, porque daqui 6 meses vai dever não de é novo. Não é assim, não é assim, vai Benja. Dever de novo. Amanhã chega um patrocínio aí que talvez aí estampe a camisa do Corinthians, o Corinthians consegue uma receita maior. É, eu vai acho chegar. Que você tem que agir de acordo com a realidade. Hoje a realidade do Corinthians é a seguinte, tem aí atrasados dentro do elenco, tem que prestigiar esses jogadores que ali estão. Concordo, o Guerreiro tem a sua importância, Benja? Também acho que tem. O Corinthians joga de uma forma quando o Guerreiro tá em campo, joga de outra quando ele não joga? Concordo plenamente também. Só que o time, ô Benjamin, é composto por 11 jogadores. E desses 11, tá certo? No mínimo titulares, a gente tem 5 que estão para receber o dinheiro do Corinthians. Que também não como tem é que você pagar. Acha? Mas como é que você acha que os jogadores vão receber essa notícia? Sabendo que renovaram o contrato do Guerreiro, tá certo? Sendo que eles têm dinheiro para receber e não recebem há 7 meses. Eu tô propondo que se faça um projeto de marketing pro Guerreiro, que eu acho que uma parte desse dinheiro a torcida pode ajudar a pagar. Uma parte, não tudo. Agora, repito, em relação a isso aí, ah, não tem para pagar o Guerreiro tem que ir embora, também não tem para pagar os atrasados. Porque pegar dinheiro é fazer uma bola de neve. É pegar um. Como é que fala? Tapar o sol com a peneira. O Corinthians não vai ter dinheiro. Não tem dinheiro. Mas o Corinthians tá indo atrás de bancos aí para providenciar essa grana. Então não tá arrumando dinheiro, não tá aparecendo um dinheiro novo, tá pegando juros, tá pegando empréstimo em banco, mano. Aí que tá, Benjamin, porque o mercado tá parado não, e o Corinthians ele não tem uma empresa que possa estar estampando a camisa. O Corinthians tá pagando por um problema de má gestão e o problema é ter que pagar o seu estádio. O Corinthians, ó... Corinthians perdeu uma série de patrocinadores que estampavam a camisa ano passado, a não ser a Caixa, que ainda continua sendo patrocínio master, mas tinha patrocínio no ombro, tinha patrocínio na manga, você tinha patrocínio não, nas você costas. Não pode, você não pode jogar toda a culpa numa crise. Mas não é jogar toda a culpa, mas a crise, ela tá participando do atual momento financeiro do país. O Corinthians não é uma marca forte, os caras não falam que uma marca se vende sozinho... Faça outros projetos de marketing, se crie outras fontes de receita. Mas é que tá, Benjamin. Muitas vezes você tem que saber lidar com as adversidades. Esse momento é de adversidade. Sim, então vende todo mundo e joga o brasileiro. Não é isso, Benjamin, mas tem que levar no banho-maria. Não tem que levar no banho-maria. Você tem que ter criatividade. Você abre tem que mão da Libertadores. Vem cá, se toda a crise que a gente tiver, nós vamos sentar a bunda na cadeira e reclamar que tá tudo uma merda e vai jogar a culpa. Mas você concorda comigo que vai abrir mão da Libertadores? Foi jogador da base. Não vai abrir mão da Libertadores. Lógico que abre. Se mandar esses caras embora, não pode pagar. Mas não tem como, Motinha, não é que vai mandar os caras embora. A alternativa do Benjamin aqui tá sendo uma hipérbole, tá certo? Não, mas não, com relação. Não. Com relação aos jogadores do elenco. Você que não entendeu. Com relação aos jogadores do elenco, você pega ali Renato Augusto, Jadson, todo mundo ali que tem que receber o dinheiro do Corinthians, tá certo? Se o Corinthians fizer o processo inverso, ou seja, renovar primeiro o Guerreiro pra depois tentar acertar esses jogadores, você perde o elenco. Perde o elenco. É muito melhor você deixar todo mundo sem receber, né? Bota, é muito melhor continuar da forma como está, tá certo? Pegar e falar, ó, gente, é que não pintou o dinheiro. A hora que pintar o dinheiro, a gente vai quitar primeiro os atrasados pra depois conversar de renovação com o Guerreiro. Numa dessas, se não der pra renovar com o Guerreiro, não deu. Fazer o quê? Mas o restante dos jogadores, Motinha, o pessoal vai se sentir prestigiado. Porque pega e fala, desculpa, os caras poderiam ter feito um absurdo pra renovar o contrato do Guerreiro, ter feito um planejamento de marketing e deixar a gente a ver navios. Não fizeram isso. O Corinthians vai, talvez, aí demorar um pouco mais pra pagar. Sem receber, vão, né? Tá certo? Os caras estão acreditando nessa diretoria do Corinthians. A partir do momento que fizeram uma proposta de renovação pro Guerreiro, sendo que tem inúmeros jogadores do elenco e estão com alguma coisa a receber ali, os caras vão fazer um bico então, desse tamanho. Anote o que eu tô falando. Vai pagar os atrasados, tem que pagar. Óbvio que quem trabalha tem que receber. Daqui 3 meses, 4 meses, o Corinthians tá devendo tudo de novo. Porque você não tem receita nova. Com certeza. Isso é você não tem receita nova. As receitas que você tem, elas estão comprometidas. E aí você pagou o salário. E aí você vai ter mais empréstimo bancário. Mais juros para pagar. Mais um estádio para pagar. Essa conta não fecha. O precisa parar de viver de brisa. Mas o estádio tá sendo autossuficiente. Não tá sendo. Não tá, mano. A primeira parcela que o Corinthians tem que pagar é de 50 milhões e o Corinthians já tem 50 milhões em caixa. Só que as parcelas que o Corinthians tem que pagar não são, é uma crescentes. 50. Tem uma porrada de parcela aí que são 12 anos pra pagar. Vai o pagar. Corinthians vai ter sérios problemas financeiros daqui pra frente. Mas quem não tem sérios problemas financeiros no Brasil? Não me interessa os outros, estamos falando do Corinthians. Estão falando do Corinthians. É quase um o bi, Corinthians, mano. Tem um comprometimento aí de quase um bilhão. Porra. Pela frente. É dinheiro, hein, velho? Vem cá, você não consegue pagar. Vai vender daqui a pouco no Emirates, vai vender cadeia cativa, vai vender camarote. Exato, isso, composição de renda. É isso que é engraçado. Como que ainda não vendeu? Não, é engraçado aqui é o seguinte, eu sou irrasável. O projeto é agora, sexta-feira, vai ser anunciado a venda das cativas, sexta-feira no feriado. Engraçado é o seguinte, eu sou irracional, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, quando eu falo um negócio, o mano fala que o mercado tá uma porcaria. Agora, se o mercado tá uma porcaria, por que que vai vender naming rights? Aonde vai vender tanto camarote? Aonde vai vender tanto cadeira? Ou a crise é só pro meu lado? Esse é o planejamento. O planejamento? Sexta-feira vão anunciar aí, primeiro, novo sócio torcedor do Corinthians ali, no caso fiel torcedor, que é aquele plano mais barato de R$9 por mês. Não existe. Vai ter a comercialização de cadeiras cativas sim, naquele espaço oeste, que é o único setor deficitário do estádio do Corinthians, aquele setor, que nunca tá cheio. E o Neymar Rides também vai anunciar sexta? Não sei. Não sei, mas tem uma empresa japonesa aí. E aí vai vender, anunciar camarote, cativa, à torta e à direita, porque não tem crise. A crise é só para as coisas que eu falo. Mas você não quer comparar, por exemplo, um patrocínio de 40 milhões com uma cadeira cativa que custa 10 mil. Então, 10 mil reais por ano. Por ano. Mais o valor de ingresso que você paga, meu amigo. Desculpa, eu não sei em que mundo você vive. Você fala que eu vivo, que eu sou... Eu não vou comprar cativa, você tem condições de comprar. Não, eu não vou comprar porque eu não vou pagar 30 mil reais, são eu e meus dois filhos, eu vou um jogo ou outro. Mas por que você não compra? Eu tenho meu fiel torcedor. Eu vou de arquibancada, eu não gosto do setor oeste. Mas aí não tem crise. Com relação a quê? Eu pago meu fiel torcedor. Não. 10 mil reais vai vender, cativo vai vender tudo na sexta-feira. Aguardemos. Sim, porque não tem crise. Aguardemos. Para arrecadar 40 milhões. A crise é só para as coisas que eu falo. O resto não tem crise. Bom, patrocina camisa tem crise. Name rights não tem. Félix. Salário tem crise. Cadeira cativa e camarote não tem. Pessoal, esse debate entre vocês não vai terminar tão cedo. Capítulos são passados a cada corintiano que liga. E a dívida é de 1.200.000. E como é que vai pagar? Não tem 15 milhões pra pagar. Quer dizer, 15 milhões no nível de 1 bi, não é nada. Não tem pra pagar salário de jogador, vai pagar isso como, gente? E estão com a pista lá dos certificados da prefeitura que também não consegue vender. Só se tem um posto de petróleo. É lógico que a prefeitura ferrou o Corinthians. Lógico que ferrou. Lógico que é. Gente, nenhuma empresa. Não é que não consegue vender. Você tem que falar o porquê que não consegue vender. Risada. Mas peraí. Não é que. Não pode jogar informação ao Léo assim. O negócio é o seguinte: não consegue vender. Não consegue. Então, não consegue vender, sabe por quê? O que tem de errado nisso? Não consegue vender, sabe por quê? Porque tem um negócio do Ministério Público aí que tá vetando a venda. Então, não foi a prefeitura. Disso? E o Ministério Público defende os interesses de quem? Porque o negócio é o seguinte, RG: se você vai vender, por exemplo, pra uma empresa lá, vai 1 milhão em CIDs. tá certo? Óbvio que você não vai pagar o valor cheio, você vai pagar 800 e eu te dou um benefício para que você possa descontar 1 milhão, tá certo? Em benefício. Como que você, dono de empresa, vai me pagar esses 800 mil, sendo que amanhã se o Ministério Público derrubar isso daí, aquele imposto que você teria de benefício, você não terá mais. Porque caçaram os CIDs. Mas, e aí? Mas aí. Agora, mas por isso que não vem. Então, o Ministério Público é legal pra pegar as empreiteiras, mas não é legal pra ver o que tem de errado aqui na prefeitura? Mas se foi um acordo da prefeitura, você tem que ser respeitado. O Ministério Público é um órgão independente. E Corinthians, ele não pode ser lesado por causa disso. O Ministério Público tá aí pra defender os interesses da população. A cidade de São Paulo precisava brigar a Copa do Mundo e por isso fez um favor pra cidade de São Paulo. Então, na Copa do Mundo, Neguinho tinha que ter deixado o ego e a vaidade de lado e ter dito o seguinte: não, vamos fazer o nosso estádio pequenininho, com 40, 50 mil. Mas essa era a ideia do Corinthians, foi o prefeito que encheu o saco. É, então. E o governador que encheu o saco. E acabou. E o presidente da República que encheu o saco. Agora. A prefeitura. Aí o homenzinho saiu de lá. Veio fazer o primeiro buraquinho. Agora quero ver, né? Primeiro tijolinho. Esses teasers todos que estão lançando aí de sexta-feira. Agora, se a diretoria do Corinthians realmente tem uma carta na manga aí que a gente não sabe, aí é outra história. Ah, aí você vai vir aqui e vai falar, chupa. Se sexta-feira o Corinthians anunciar o name rights, anunciar um negócio grande aí, aí é outra história. O diretor de marketing do Corinthians, em uma entrevista alguns dias atrás, disse que tá muito complicado a venda. Tá muito complicado porque o mercado simplesmente não tá atendendo isso. Mas, ô Benjamin, name rights, tudo bem. Quanto? Mas quanto? 300 milhões? 400. 400 milhões. Você entra 400 milhões, você faz por 10 anos, 40 milhões. Entra uma parcela de 40 milhões agora, um clube que tá devendo dinheiro, 40 milhões é dinheiro. Opa, Benjamin. Ah, mas a gente vende o Rodrigo Caio. Não dá, mesmo assim não fecha, Benjamin. Não falei que fecha, mas pera só um minuto. Entra 40 milhões hoje, por exemplo, 40, 50 milhões não ajuda? Tá vendo que você arrumou, Félix? Ajuda, mas arrumou entre o Mano e o Benja de novo. Tá rachado o elenco aqui. Já faz uma semana que Benja e Mano não compartilham a mesma coisa. Não, é isso. É que tudo que eu falo tem a crise. O que o Mano fala é os Estados Unidos. Não, tudo que eu falo é embasado. Briga. É embaçado. Briga. Félix, um abraço pra você. Deixa eu mandar uns abraços, fazer um merchan rapidinho. Rapidinho. Um abraço pro Tarcísio, o Rodrigo Condorito, Rodrigo Galvão, Rafael Frango, Osmarzinho, Lela, Isaac, Gregório, Euclécio e um chupa pro Kleuber. Chupa, Kleuber. Condorzinho, Frango, cuidado, hein? Vou mandar fazendo merchan aí, mano. Opa! Vai! Uma força no merchan, vai lá. Fala, tô torcendo pra... Não, tô torcendo por você. Me ajuda aí, mano. Me ajuda aí, velho. Félix. Já ligou três vezes esse ano. Me ajuda aí, ô. Você não decorou ainda, meu? Ainda não, mano. Eu tava com o rádio desligado, cara. Liguei agora. Ó, amigão, o bagulho é o seguinte, mano. Vou te dar uma moral aqui, hein? O bagulho é doido. Ó. E o processo... Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, mano! Você ganha um kit da Bozano com produtos tops demais, tá certo? E ganha também um par de convites pro Kidzana pra você levar o seu garotão, tá bom? Valeu, você já tinha me dado uma força aí no ar-condicionado da Polo Ar, agora me deu mais uma força. Aí, tá vendo, mano? Meu mano, é anjo da guarda, hein, pai? Anjo da guarda, mano. Então vamos lá, valeu! Um abraço! Tudo de bom! Valeu, Félix José Eustáquio aqui na Energia 97. Essa sequência sem parar, três ouvintes na sequência. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade, sem parar em todo lugar, até no táxi. Ó, mais um. Focou, Domênico. Já foi. Alô. Alô. E fala? É Sérgio. Ah, Sérgio, tudo bom? Tudo. Consegui, baralho! Truco! Ah, pegadinha do malandro! Sérgio é do... Boa, Sérgio. Sérgio do quê, Sérgio? Sérgio Henrique Oliveira, Dodô. Henrique Oliveira, e quantos anos você tem? 36. 3.6, RG. Hoje, RG. Ah. Hoje o que acontece? Uma novela que ninguém assiste. Se é Oliveira, velho. Porcaria. Ah, se é Oliveira. Se bater um vento, é azeitona pra todo lado. Ah, Domênico não gosta. Mas aí não é legal, mas salgou. Mas nem recheada com pimentão, você gosta, né? Que porcaria. É bom, Domênico. Mas o Domênico gosta por tabela. Ele gosta. Como assim, por tabela? Que porra é essa? Você gosta de azeite? Porra. Mas não importa, azeite é legal. Na verdade, eu não gosto. Não gosto de azeitona, azeite, não gosto de outra coisa é legal. Você sabe que eu também não gosto? Azeite não tem nada a ver com azeitona, assim, no sentido de você comer azeitona. Ah. É aquele gosto ruim. Você sabe que eu só gosto do caroço. Eu sou igual você, né, Domênico? Eu só gosto do caroço. É, caroço, eu não sei. Gosta, mas uma delícia. Mas azeite não é caroço, estão loucos? Que porra. Mas azeitona tem. Não. Gostoso. E aí que é o bairro, né? Bom, vamos ver se o Ben já acerta essa daí. Difícil, hein? Jardim Taquebe. Taquera? Jardim o quê? Taquera. Jardim Taquebe. Ah, com T de tato. Essa vai precisar pegar o cotovelo. Peraí, T de tato? É árabe esse bairro. T de tatu, isso. Ah, porque assim, tem o Jardim Taquebe e tem o Jardim Taquebe. Ah, e tem o Jardim Cassebe que eu morri. Jardim Cassebe. Cassebe também tem? O Jardim Taquebe, eu vou dizer um negócio pra você, rapaz. Eu vou te falar. Não é Taquebe, ô. Taquebe. É Taquebe? Não, Taquebe. Porra. Itaquera. É Taquebe. Isso. Então, ainda bem que ele corrigiu. Porque eu tava indo pro outro lado, é verdade. Não, porque tem o Jardim. Tava indo pro outro lado. É porque ele o Jardim Taquebe é Zona Leste. Esse que ele falou, se eu não me engano, que eu morei na Vila Piraporinha, é Diadema. É isso aí. Ó, o mano tá bem hoje, hein? Ah, sabe o que acontece? O mano não, bem, já conta. O mano e olha, bem. Eu vou te falar aí, eu lembro muito bem daí que eu trabalhei na rua Yokohama. É isso aí, aqui perto. Vai, fala aí. E tem aquela pastelaria aí. Esse Keb manda muito consertar, boa. Viu, velho? Ah, mas aí sim salvou a hora. Domênico, eu tinha um primo que era muito assim, né? O nome dele era Krebs. Aí ele enchia o saco da mãe dele pedindo as coisas e a mãe dele fala: tá, Keb. Depois do, tá, Keb. Foi boa, será? Tinha um primo, velho. Ô, Domênico, é você verdade. É verdade que seu time. Eu tive fora uns tempos, né? Seu time perdeu, hein? Não, vamos disputar a final da Lampions League. Não, perdeu. Lampions League hoje. Ah, vocês perderam. É assim. Vocês perderam pro Fortaleza. Não tem cara. Deixa eu ver. Lampions League. Aí, lá na música é: The Lampions, gente. Ô, Domênico, deixa eu falar uma coisa. Não, aquela porcaria que era teu time vai jogar a final agora. Respeito aí. Passou um tempo e vai jogar a final. Não, olha o respeito com meu time. Sérgio, trouxa. Sérgio, que time você torce, Sérgio? Mano, levanta o hino, mano. É nós, mano. Porra, mano. Nós quem? Timão, porra. Ah, não sei, né? Ligeiro de rádio, mano. Homem, não, tem que estar ligeiro, né? Ligeiro de rádio, parceiro. De novo. Não. Falar em qualquer coisa, não. Vocês estão nessa ligação, vocês vão falar de guerreiro, não. É. Mandar um abraço pro Bambu. Já deu no saco. E você não veio pautar nossa conversa aqui, não. Mas cadê o Bambu? Cadê o Bambu? Cadê o Bambu? Mas e o Bambu? Mas e o Bambu? Ei, e o Bambu? Ó, amigo. Manda. Hoje o Corinthians ia tentar aí perante a Conmebol aí, o Tribunal de Penas, aí desqualificar aquele artigo aí que o Emerson Sheik e o Mendonça foram enquadrados aí de agressão. Que na minha opinião é um absurdo, é cretinice pensar isso. O Corinthians ia tentar colocar aí, talvez, aí, como jogada antidesportiva, para que os jogadores pudessem pegar apenas um jogo de suspensão, né? Porque o cartão vermelho precede-se um jogo de suspensão. No artigo que eles estão qualificados aí de tentativa de agressão ou agressão, a pena mínima é de 3 jogos até 6. Até 6. Eu, se fosse Roberto de Andrade, se não conseguir desqualificar esse artigo de agressão, eu tiraria o time do Corinthians da competição. Tô sendo muito radical ou você concorda comigo? Não, eu acho que tá sendo um pouco radical, mas o que eles fizeram, realmente não concordo, muito errado, foram muito agressivos aí na qualificação aí do lance. Então, acho que também tirar o time de campo seria meio... Muita loucura, né? Demais, muito louco isso daí. Ô, Sérgio, mas ia ser legal, pergunta, você tá com falta de dinheiro. Ô, Sérgio, você trabalha? Trabalho. Você trabalha numa empresa... Trabalho numa empresa. Vamos supor, você tá lá na empresa trabalhando, aí chega um cidadão por trás que passa uma puta rasteira, você cai de cabeça no chão e tem uma concussão cerebral. Eita! Mas eu falei o que aconteceu, né? Por sorte, larga de ser fresco, rapaz. Mas o cara não quer... Foi moral aquele chute. Pô. Falar nisso é um assunto moral. Interessante. O trança-pé, velho. Quem nunca deu um trança-pé em alguém? Quem nunca, né? Benja. Eu dou trança-pé em idosos, às vezes, na rua, pra zoar. Benja, mano. Eu estive conversando essa semana com o Marco Aurélio Cunha, e o Marco Aurélio esteve participando aí do simpósio e tal, onde teve um médico, eu não sei agora que médico que é, e o cara levantou uma questão que é sensacional. Liberar o doping, né? Não, vem com atenção, não. Liberar o bobagem, não. Sabe o que é? Você lembra aquelas vezes que o Álvaro Pereira batia com a cabeça no chão, ficava desacordado, etc e tal? Louco! É louco. Existe um médico, eu não lembro agora o nome do médico, mas o Marco Aurélio tá contando a história, e o cara tem toda a razão. Um cara que bate a cabeça no chão, se ele depois se levantar e tiver bem... Primeiro tem que ser tirado do jogo. Segundo, depois... Ah, tá bem, volta no próximo jogo. Não deveria voltar, não. Sabe por quê? Porque o cérebro... Dá um chacoalho. Sofre danos. É, pela chacoalhada. Ele pode estar lá, bacana, tudo correndo, mas o cérebro sofre um impacto que sofre danos. É diferente de, por exemplo, ah, o joelho já tá bom, etc e tal, volta a correr. Então... Estão levantando uma bandeira aí. Isso é lógico, não é um lado engraçado do estádio, mas é uma coisa mais científica, médica, né? O nego bateu a cabeça forte. Fica fora de dois tem jogos. Que ficar lá. Às vezes o cara sofreu uma pequena lesão muscular. Fala, ó, melhor não jogar pra preservar. Aí o argumento. Exemplo disso aí é um lutador. O lutador, quando ele faz uma luta, ele tem que passar um tempo ali pra que ele possa recuperar. Isso que você falou, quando aconteceu o negócio, na época vários médicos falaram. Isso deveria entrar na regra. Não, o jogador bate a cabeça no jogo, que o cara não pode voltar mais. Não é nem só voltar. E ainda ficar ausente durante um tempo, porque muitas vezes você pega uma partida, a pessoa tem uma contusão muscular. Ah, mas já tá bom pra voltar pra... Não, melhor não, porque ainda tem que cicatrizar legal. Mas em cérebro ninguém fala nisso. E o cérebro sofre muito com essas pancadas. No futebol americano estão tirando. O cara saiu, não volta mais. Não, e não é só voltar. Não volta mais. O cérebro, segundo esse médico, tem que ter um tempo para ele se refazer essa contusão. Ainda que ele não atrapalhe a pessoa, mas ele sofre certa contusão. No certo é uma concussão, né? É uma pancada forte, mexe com N componentes cerebrais ali. Que você fala, o cara tá andando, tá legal, ó, tá. Um mais um, quanto é dois? Ah, beleza, tá bom pra jogar. A coisa não é assim. Um em um é 11. Mas infelizmente, né, Sombra? O futebol ele exige tanto. Se um jogador aí numa dessa ele sai, tudo bem, bateu a cabeça forte ali, apagou, o cara vai ter que sair. Mas no próximo jogo, o cara chegar lá, vai, uma final de campeonato, fala, vou ficar fora porque bati a cabeça no último. É complicado. Você não lembra aquele Alexandre do Flamengo que ele se afundou todo? É complicado. Na cabeça, mano. É complicado. Porra. Perante o torcedor é complicado. Mas não podemos esquecer que, antes de mais nada, tem que ser a saúde do jogador. Ah, mas eu acho que o cara tem que ir pro sacrifício. É bem por isso. Para você, você é o cara com a fratura exposta, tem que jogar, Isso chama-se ônus da profissão, velho. Ei, Domenico Gato, o cara é bem remunerado pra isso. Você tá aqui com sinusite, é você? Sim, mano. Ganha bem pra isso. Se morrer, compra um caixão bonito. Tá louco. Ah, que horror. Que horror. O mano Sérgio, tá louco. Opa! Corinthians. Ele é louco. Ô, amigão, o Corinthians vai pegar agora o Guarani do Paraguai, essa porcaria Guarani, aí. Guarani, ao respeito. Vamos ganhar de quanto desses caras aí, velho? Eita, ó, olha o Tolima. Vai ter 3-0 lá e 5-0 em casa. Boa, mano, é isso aí, mano, é isso aí. Vamos com moral pras quartas de final. E quem vem agora no próximo confronto do Coringão aí? Você acha que é o Racing mesmo? Porque nas últimas 8 rodadas, né? Você acha que é o Racing que vem? Ah, com certeza. E dessa vez aí a gente vai tirar essa... Esse medo dos caras aí, vão passar por cima deles então, também, é nós na final. Ó, o Corinthians vai pegar, o Corinthians pega o Racing então nas quartas, na semi, possivelmente vem São Paulo, Cruzeiro, Boca River, e aí? Olha, eu queria pegar já o Boca de cara já. Você vai de Boca sempre, né, velho? Você quer o Boca logo de cara? É isso que você quer, né? Aí de Boca, seu safadinho! Toma vergonha, tem barba na cara, rapaz! É claro, o Corinthians é favorito contra o Guarani. É que sempre fica aquela dúvida, será que esse Guarani... Lembra do Once Caldas, velho? Gente, ninguém nunca falou ninguém na porra do Guarani. Ninguém conhece o Guarani. Na pré-Libertadores passamos o carro nesses ninguém coitados aí. Ninguém falou em Guarani Tolima, aqui. É o novo Tolima. O Once Caldas eliminou o Santos. Sim. O São Paulo e ganhou a do Boca. Ninguém. Só eliminou 3-0 nos pênaltis. Olha, eliminou o Baba. Vieram falar na pré-Libertadores e passou o carro. Vieram falar de Guarani aqui no programa quando o Corinthians saiu e aí disseram: não, é porque aí escolheram o Guarani. Mas isso é fato. O Guarani na fase de grupos ganhou de 2-0 do Racing em casa. Esqueçam que o Tolima ninguém conhecia. Então, pra ver que o Racing é outro Santander. Pra ver que o Racing é o Tolima. Mas o Racing tá Tolima ninguém conhecia e o Corinthians tinha Ronaldo, tinha o Roberto Carlos. Fatalidade. Eu vou cantar galopeira nesse programa. Fatalidade, mano. Sérgio, palpite então. Corinthians e o Guarani. 3-0 lá e 5-0 em casa. O Guarani! Eu joguei no Guarani. Bom. Então tá bom, cara. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, pela participação aqui na Energia 97, tá bom? Ô, Sombra, rapidinho aí. Fala. Dá pra participar do poker ainda ou não? Acabou. Posso te colocar... Acabou, amigo! Posso colocar na lista de stand-by. Beleza. Reserva. Se alguém morrer, você entra. Lista de espera em caso de desistência. De nego que vá pra Jacarta. Se morre. Deixa vai dar um rolê. Eu mexer rapidinho aí. Faça. Pode falar. Bom, só a linha Bozano garante jeito de garoto e diversão para o meu filho. Tem um jeito de garoto isso. E garante a diversão com o meu filho. Boa. É, tá aí. Certo. Ganhou aí o kit Bozano e um par de convites pro Kidzania, tá bom? Opa, demorou. Só passar aí na rádio e pegar, né? Isso, mano. E esse foi o último ingresso que os ouvintes poderiam adquirir aqui no Estádio 97 pro Kidzania. Ó, que beleza, ganhou o último, hein, amigão? Ô, que sorte, beleza, valeu. Aniversário do meu filho esse final de semana, vou lá já. Leva ela, mano, vai curtir pra caramba. Pode ter certeza. Beleza. Tudo de bom, valeu. Valeu, tchau, tchau. Essa sequência sem parar é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar, em todo lugar, Dodô. Alô, chupa do menino. Vai pro inferno. Alô. Alô. E fala. É o Ricardo Canaã. Ô, Canaã, tudo bem aí? Não perde mais, Tony Canaã do Brasil. Canaã é com bem. Que danadinho, ponta direita do Palmeiras. Hoje tem danadinho na Copa do Brasil. O danadinho. Fala a verdade, esse Pimentinha é bom jogador, hein? Vou passar hoje, Sampaio Corrêa, né? É o Pimentinha hoje. Ai, meu Danadinho, Deus. Danadinho, Pimentinha. Manda o nome completo aí, meu velho. Ricardo Canaã Mariano de Almeida. Mariano de Almeida, e quantos anos? 32. 3.2, RG. Eu não vou fazer a piada, senão eu vou perder meu último muro aqui. Que era o Domênico. Eu não vou dar risada. Não, vai. Faz, vai. Você é meu último, vai. Velho. Não, não posso. Vai. Não posso. Vai lá, RG. 32. É 3.2. Me ajuda, você tá atrás de mim, pô. De vez em quando. Ô, Domênico. É bundão mesmo. Domênico. Vai. De vez em quando eu olho pra esse Rubi aqui, né? Sabe que dá impressão? Vai. Sabe que impressão que eu tenho às vezes? Você não põe uma fé nele, RG? Qual? Você não põe uma fé no Rudy, não? Qual, RG? Qual? É que ele toma umas canaãs de vez em quando. Ah, velho. Sensacional! Muito boa essa piada, RG. Toca aí, velho. Mandou ver. Mandou muito, velho. Se amarelou assim. É, amarelou, né? Putz. Ô, oh, e qual que é o bairro aí? Dona, vamos ver se o Dom Benjamin sabe aí. Vila Guarani. Vila Guarani, não. Que ele fala. O quê? Ele fala que amorou aqui, não é? Fala o quê? E você já morou lá? Ah, mas Vila Guarani, se é a mesma, eu morei na Diederiksen, perto da estação São Judas do metrô. Isso estação mesmo. Conceição do metrô. Guarni. Tem a Rua do Café. Tem a Rua do Café. Moro perto da Rua do Café. Avenida do Café. Ah, Café eu disse na vida também. A Diederiksen é paralela à Rua do Café, a Avenida do Café. Então é, mora bem. Café? Café é uma coisa horrível. Não é, legal. Eu não falo mal do cachê, hein, do café. Dependendo de mim, o café acabava na vida. Acabava com a escolha da tua véia. Acabar. Eu não gosto de café aqui, mas quando tem bombom, ninguém pega o de café. Mas bombom não é café. Bombom de café, bombom é de chocolate, não é de café, mas mano. Se tiver, vai pro inferno. Como, não tem problema. Sorvete de café, ninguém pega. Também é ruim. Mas café é café, velho. Sorvete de café é bom. Café faz mal. Faz mal. Não, senhor, faz bem. Não tem nada que faz mal. Opa. Faz mal pra lorinho, você não sabe o que você tá falando. Café faz muito mal. Não, faz mal. E são diversos tipos de café. Bacana pra caramba. Amigão, estamos na última participação da noite, hein? Então qual é o time? Só pra responder. Café legal, ele quentinho. Lá, esse é que é o café. Agora ele começa a inventar com café, daí esculacha o café. Não tem sorvete, bala. Não. Vai. Vai. Qual que é o time? São Paulo Futebol Clube. Aí, tá vendo? Alô. Manda abraço pro cara aí, moto. Aí. É, manda abraço pro cara aí. Ah, Montinho. Tá mandando aí, manda abraço pro cara aí. É, manda abraço seu otário. Oh, manda abraço pro Mané, o técnico do São Paulo. Cadeiro Luxemburgo. Novo técnico de São Paulo. Milton Cruz. O novo velho técnico. É o novo velho técnico, porque o novo presidente velho. Hoje Ricardo, só falou disso, né? O Carlos Bioaidar deu a entender. O novo técnico de São Paulo é Milton Cruz. Na verdade, não é o novo, já é o mesmo. A não ser que apareça uma grande oportunidade de um grande nome que faça a diferença. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que tem que deixar ele mesmo. Não tem ninguém pra colocar, ué. No momento, tem que ser ele mesmo. Vai colocar quem? Vai trazer Dorival Júnior? Vai trazer esses caras ruins? Deixa ele lá, ué. Mas você sabe que se ligar pro Luxemburgo e falar vem, o nego vem, né? Mas será que vem? Ah, eu acho. Como de bacana. Ele faz tempo já. Bom, minha opinião, isso né? Isso é parte do meu projeto de vida. Eu vou voltar, vou treinar o Domênico já cravou, né, Domênico? Continua falando. Oh. O Luxemburgo será o novo treinador de São Paulo. Deu estrago no meu projeto. Vamos ver, Domênico. Oh. E você acha que o São Paulo recebeu uma proposta aí pelo Rodrigo Caio de 15 milhões de euros? Vende ou não? Eu vi, eu já sei que vender, Motinha. Tem que... Tá todo mundo quebrado, né? Todo time tá quebrado. Tem que vender, né? Dinheiro. Time da quebrada? É nós. Ah, infelizmente todo time tá quebrado que ele tá falando. É, todos. Tem que vender. Tem que vender, não tem jeito. E é mais ou menos aquilo que o São Paulo e o Aidar vinha falando aí até nas contas do São Paulo, né? seria 50 milhões aí, mais ou menos, São Paulo ia quitar suas dívidas e tudo. Amenizar, né? Eu li hoje que o Guardado tinha recebido ano passado uma proposta de 20 milhões por ele. É, não, foi na época do JJ ainda, não foi? Na época do JJ? Foi no começo do ano. Foi no meio do ano já, mas aí o Rodrigo Caio teve a contusão e melou o negócio. Eram 20 milhões de euros, dizem. É, 20 milhões de euros no Mônaco. Eu acho que se chegar... Acho que se chegarem nos 18 milhões, os nego vêm. Vai, vai, com certeza. Tem, e ainda tem até junho, julho, né, que é a janela, né? É verdade. Ainda dá tempo, porque até agora não pode vender ainda, né? Nossa. Ricardo, palpite, São Paulo e Cruzeiro, primeiro jogo, estádio do Morumbi. Juiz Carlos Amari. Juiz. Bom juiz. Ricardo. Palpita pro grande. Vai lá, mano. Vai ser 2x0, São Paulo. 2x0, São Paulo. 2x0 vai tranquilo ou é perigoso? Não, vai tranquilo, viu? É? Acho que vai ser 2x1. Olha, nos combates diretos, o São Paulo tem grande vantagem sobre o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro ganhou uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo e eliminou o São Paulo numa Libertadores da América. Sim. As eliminatórias o Cruzeiro leva vantagem. Mas o Fábio, quando vê o Rogério Ceni entrando em campo, já se borra. Aquele jogo o Rogério não jogou, né, da eliminação da Libertadores, né? O Fábio vai bater, vai acontecer uma falta. Quando ele vê o Rogério vindo assim, ele fala, posso sair? Sabe o que ele fala? Será um jogo deveramente difícil. Beleza, Fábio, Ricardo, tudo de bom pra você, boa noite, obrigado pela audiência. Obrigado, deixa eu só mandar um eu amo ela pra minha mulher aí. Minha filha fica na barriga dela. Tá certo. Vai ganhar um cartão tapa na Camurça. Beleza, cara. Valeu, cara. Boa noite. Obrigado. Valeu, valeu. Agora eu vou falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o Sem Parar. O seu Sem Parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Outro dia o Ben já tava na minha casa, eu falei assim, pô, preciso chamar o táxi, puta, eu tô sem dinheiro, sem cartão de crédito. Então eu falei, desculpa, Benja, né? Desculpinha, né? Baixa o aplicativo do Sem Parar, você não precisa nem de dinheiro e nem do cartão de crédito. Na hora ele baixou o aplicativo do Sem Parar Táxi, chamou o táxi e pra pagar foi mole, porque não precisa cadastrar seu cartão de crédito, suas corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. Não é fantástico? O Sem Parar é assim, está sempre com você aonde quer que você vá, agora até no táxi. Sem Parar em todo lugar. Bom, um abraço aí pro Jeová, pra Priscila, todo mundo do Sem Parar. Grande Jeová. E você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, recordista dos 50 metros livres e dos 100 metros livres também. Mas olha, rápido, rápido mesmo, é o atendimento do HDI, bate pronto, bateu o carro. É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI bate-pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI bate-pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o historiador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate-pronto. E não se esqueça, com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. O preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Muito bem. Você está ouvindo o Estádio 97 no oferecimento da Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Também Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Gente, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Estamos chegando ao final e como todo final, alguém sempre ganha uma camiseta. O Ricardo Canaan dessa vez ganhou. Beleza. Ô Benja, eu sei que você precisa mandar um recado da Valetão. Então, se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, você já sabe. Sim. A sua melhor opção é o Valetão Pneus. Aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu pro seu carro, né? E agora ficou ainda muito mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. É isso mesmo, o quarto pneu é grátis e ainda tem mais. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então, aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. Acesse pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você, lá na Casa Verde, a nossa Casa Verde querida, hein, Dodô? Avenida Ordem e Progresso, número 1065, tem um Valetão Pneus. Liga lá, 3965-4565. 3965-4565. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança, revendedor oficial. Pirelli, Zumbia. Recados, mano. Ô, deixa eu só mandar um abraço rapidão aqui, Sombra. Mandar um abraço pro Marco Palma aí da CT. Mandar um abração aí também pro Eduardo aí também da, da Probiótica. CT, tá mandando um abraço? CT, CT que eu tô imaginando? É. Pô, ele, já assinou, ele já assinou uma Maria da Penha por nossa causa, velho. É um brincalhão mandar um abraço. Mandar um abraço aí. Mandar um abraço aqui pro Eduardo da Probiótica. Você é um brincalhão de mandar um abraço. Ué, se você é um irresponsável e não cumpre as leis de trânsito, tá certo? A culpa não é do cara, seu vagabundo. Cumpra a lei. Um abraço pro Mancini aí também, da Madrugão Suplementos aí. Ah, vai, vai, paga pau, da indústria. É isso aí, fala aí, vai, Dodô. Não, vou mandar um abraço aqui, fazendo aniversário hoje, o Gletson aqui, da agência Inc, que cuida do meu site. Dá um parabéns pra ele aí, saúde, felicidades aí, meu velho, é nóis, hein? Beleza, fala, Mota. E pra quem quiser, entra no site, no Facebook da rádio, né? Energia 97 FM, tem uma mensagem do Carçudão pro filho e pra mamãe. Pô, oh, que beleza, vai lá, Carçudão, vai lá. Carçudão lá, é isso 97 aí. Agradecendo FM. Também ao nosso ouvinte Yunis Marcones, ele entrou no ar, prometeu trazer presentes aqui pra nós, trouxe vários chinelos, muito obrigado aí pelos presentes que foram trazidos aí pelo Yunis Marcones, tá bom? O que você vai falar, Yunis? Vai lá, vai, fala. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal da Alpargatas aí, Havaianas, pessoal. Ah, então tá bom. O gerente Osvaldo, o pessoal lá que trabalha comigo, Olavo, o Vitão, obrigado. Muito obrigado a todos, viu? O pessoal do Esquadrão Thai, da Moca. Sei. Sou da Moca lá. E eu faço. Ele tá me bulinando aqui enquanto eu falo. Beleza. Um abraço pra você, muito obrigado, Yunis. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, tudo de bom, até amanhã, 5h30 aqui na Energia, tchau. Hoje no Clantronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. Deputado estadual, Aldo Demarque. Nós, do Democratas, acreditamos no direito das pessoas, na vontade que temos de transformar as cidades, o Estado, o nosso país. As manifestações populares, historicamente, sempre produziram conhecimentos que ajudaram a nortear as ações políticas e o momento não pode ser tratado de forma diferente. Somos fiéis à vontade popular, identificados com a mudança e as novas ideias. Somos democratas, venha com a gente. Felicedemocratas.org.br. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Agora, com vocês, o deputado federal Orlando Silva e a deputada estadual Leci Brandão. O PCdoB sempre lutou por um Brasil democrático. Por isso defendemos o mandato da presidenta Dilma, que foi eleita de forma legítima. O momento é de união. Precisamos formar uma frente ampla, independente de partidos. Só assim o país deverá retomar o crescimento sem perder os benefícios conquistados nos últimos 12 anos. PCdoB. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa pra família. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha.

Night Sessions. Night Sessions. you off, baby, back at you off, get you off. Know that I got what you want, no, don't stop. Let me have a sexy skinny thigh. I'll get you off, baby, back at you off, get you off. Thank you. Can this be a, can this be a, make a delusion, one of me.